um pequeno sacrifício. A sereia emergiu da água até metade do corpo, batendo energicamente na superfície com a palma das mãos. Geralt constatou que ela tinha um par de seios lindos, que seriam perfeitos caso os mamilos não fossem verde escuros, com a auréola apenas um pouco mais clara. Com um movimento ágil e gracioso, ela se adaptou à onda que se aproximava e, agitando os úmidos cabelos esverdeados, entoou uma melodia. — O quê? — indagou o príncipe, inclinando-se sobre a borda da carraca. — O que ela está dizendo? — Ela se recusa. — Respondeu Geralt. — Está dizendo que não quer. — Você explicou que eu a amo? Que não posso imaginar a vida sem ela? Que quero casar-me com ela? Somente com ela e nenhuma outra? Expliquei. E aí? Aí nada. Então repita. O bruxo tocou os lábios com os dedos, emitindo um som trêmulo. Escolhendo com esforço as palavras e a melodia, começou a traduzir as declarações amorosas do príncipe. A sereia, deitada de costas na superfície da água, interrompeu-o. Não traduza. Não se esforce à toa. Cantou. Eu entendi. Quando ele diz que me ama, sempre tem aquela expressão estúpida no rosto. Ele falou algo de concreto? Não muito. É uma pena. A sereia mergulhou, agitando violentamente a cauda e formando espuma na água com a nadadeira, semelhante à de um salmonete. E aí? O que ela disse? Que é uma pena. Pena? Pena de quê? O que pode significar isso? A mim parece que significa uma recusa. Uma recusa? Ninguém me recusa, berrou o príncipe, em claro confronto com um fato óbvio. Alteza, murmurou o capitão do navio, aproximando-se deles. As redes estão prontas. Basta tirá-las e ela será de Vossa Alteza. Eu não recomendaria isso, falou Geralt em voz baixa. Ela não está sozinha. Há muitas delas imersas na água, e nas profundezas bem debaixo de nós. Poderá estar um Kraken. O capitão tremeu, empalideceu e, num gesto estúpido e inútil, agarrou o traseiro com ambas as mãos. Kraken? Kraken, confirmou o bruxo. Não recomendo brincadeira alguma com redes. Basta ela soltar um grito para que desta embarcação não sobre mais do que apenas algumas tábuas e nós sejamos afogados como gatinhos indesejados. Além disso, Aglovall, você tem de se decidir. Quer casar-se com ela ou pegá-la numa rede e guardá-la numa barrica? Eu a amo. Falou Aglovall, enfático. Quero desposá-la, mas para isso ela precisa ter pernas e não uma cauda escamosa. E isso é algo que pode ser feito, porque comprei por 2 libras de pérolas um elixir mágico. Assim que ela tomá-lo, crescer-lhe-ão 2 lindas perninhas. É verdade que vai sofrer um pouco, mas não mais do que 3 dias. Chame-a, bruxo, e diga-lhe isto de novo. Eu já lhe falei 2 vezes. Em ambos os casos, ela respondeu que se recusa terminantemente. Mas acrescentou que conhece uma feiticeira do mar, que poderá pronunciar um encanto que transformará suas pernas numa elegante cauda, e de maneira indolor. Ela deve ter endoidado de vez. Eu? Com uma cauda de peixe? Nunca. Chame-a, Geralt. O bruxo inclinou-se sobre a borda do navio. A água era verde escura e parecia ser espessa como gelatina. Não precisou chamar. A jovem sereia emergiu repentinamente, envolta no chafariz de água. Por um instante ficou parada na ponta da cauda. Depois deslizou para dentro de uma onda e deitou-se de costas, mostrando em todo seu esplendor o que tinha de mais belo. Geralt chegou a babar. Ei, vocês aí, cantou ela. Vão demorar muito? Minha pele vai rachar sobre este sol. Cabelos brancos? Pergunte-lhe se ele concorda. Ele não concorda. Cantou de volta o bruxo. Chinas, tente compreender que ele não pode ter uma cauda, porque não lhe é possível viver submerso. Você consegue respirar na superfície, enquanto ele definitivamente não pode fazer isso debaixo da água. Eu sabia, gritou a sereia agudamente. Eu sabia. Desculpas e mais desculpas, tolas e ingênuas, sem um pingo de sacrifício. Quem ama está disposto a se sacrificar? Eu me sacrifiquei por ele. Por dias a fio subi em rochedos, ralei as escamas de meu traseiro, esfrangalhei minhas nadadeiras, peguei um resfriado. E tudo isso só para vê-lo. E ele? Ele não está disposto a sacrificar por mim aqueles horrorosos dois penduricalhos? Amar não é apenas tomar para si, mas também saber renunciar, sacrificar-se. Repito isso para ele. Chinas, gritou Geralt. Tente compreender. Ele não pode viver debaixo d'água. Não aceito desculpas esfarrapadas. Eu também. Eu também gosto dele e adoraria ter alevinos com ele. Mas como? Se ele não quer assumir a forma de peixe macho. Onde vou pôr minhas ovas? Num chapéu? O que ela está dizendo? Perguntou o príncipe. Geralt, eu não o trouxe para você ficar papeando com ela, mas para. Ela continua mantendo sua opinião. Está zangada. Peguem as redes, urrou Aglovaal. Vou mantê-la por um mês numa piscina. E aí ela? Pois sim. Gritou de volta o capitão, fazendo um gesto obsceno. Pode ser que haja um Kraken debaixo de nós. Vossa Alteza já viu um Kraken? Se quiser, pode saltar na água e pegá-la com as mãos. Eu não vou me meter nessa história. Eu vivo desta embarcação. Você vive por minha graça, seu patife. Atire as redes, senão mandarei enforcá-lo. Vá lamber o cu de um cachorro. Neste navio quem manda sou eu, e minha autoridade é superior à sua. Calem-se os dois, gritou Geralt furioso. Ela está dizendo alguma coisa. É um dialeto muito complicado e preciso me concentrar. Para mim basta, exclamou Chinas, melodiosamente. Estou com fome. Portanto, cabelos brancos, diga a ele para se decidir de uma vez por todas, que não vou mais me arriscar a ser ridicularizada e manter qualquer relacionamento com ele, caso continue tendo o aspecto de uma estrela do mar de quatro patas. Diga-lhe que, para os joguinhos de amor sobre as rochas que ele me propõe, tenho amigas muito mais eficientes. Mas acho que aquilo não passa de diversão de adolescentes que ainda não trocaram de escamas. Quanto a mim, já sou uma sereia normal e sadia. Chinas, não me interrompa. Ainda não terminei. Eu sou sadia, normal e madura para desova, de modo que ele, se é que realmente me deseja, terá de ter cauda, nadadeiras e tudo mais, como um autêntico tritão. Do contrário, não quero saber dele. Geralt traduzia rapidamente, esforçando-se para não soar vulgar. Não foi muito feliz nessa empreitada. O príncipe enrosbeceu e soltou um palavrão. Sua vagabunda despudorada, gritou. Sua sardinha frígida. Arrume o bacalhau. O que foi que ele disse? Interessou-se Chinas, aproximando-se do navio. Que não quer ter cauda. Então, diga-lhe. Diga-lhe que se resseque. O que ela disse? Ela disse, traduziu o bruxo, que é para você se afogar. Foi uma pena, falou Jasker. Eu não ter podido navegar com vocês. Mas o que se há de se fazer se não paro de vomitar no mar? E sabe de uma coisa? Em toda a minha vida nunca conversei com uma sereia. Foi realmente uma pena. Conhecendo você, disse Geralt, amarrando o alforje. Estou certo de que vai escrever uma balada assim mesmo. É lógico que sim. Até já tenho prontas algumas estrofes. Em minha balada, a sereia vai se sacrificar pelo príncipe e trocará sua cauda de peixe por um belo par de pernas, mas pagará por isso perdendo a voz. O príncipe vai traí-la e abandoná-la? Como que ela morrerá de dor e com os primeiros raios de sol se transformará em espuma do mar? E quem vai acreditar nesse monte de bobagens? Isso não tem a mínima importância, respondeu Jasker, ofendido. As baladas não são compostas para que as pessoas acreditem nelas, e sim para emocioná-las. Mas nem vale a pena discutir com você, já que não entende patavina disso. O melhor é me contar quanto lhe pagou a Global pelo serviço. Não me pagou nada. Afirmou que não cumpri minha tarefa. Disse que esperava algo diferente e que apenas pagava por resultados e não por boas intenções. Jasker meneou a cabeça, tirou um chapéuzinho e olhou para o bruxo com uma expressão de tristeza. O que quer dizer que continuamos duros? Tudo indica que sim. O rosto de Jasker ficou ainda mais triste. E tudo isso por minha culpa, gemeu. Sou culpado por essa situação. Geralt, você está zangado comigo? Não, o bruxo não estava zangado com Jasker. De modo algum. Sem dúvida, o que acontecera com eles fora por culpa de Jasker. Havia sido ele, ninguém mais, que insistira em que eles fossem a uma festa em quatro bordos. Preparar festas, afirmava o poeta, preenchia uma profunda e natural necessidade humana. De vez em quando, segundo o bardo, um homem tem de se encontrar com seus semelhantes num lugar no qual se possa rir, cantar, comer brochetes de carne e panquecas, até não poder mais. Beber cerveja, ouvir música e dançar, apertando no meio da dança as partes mais salientes das damas. Se cada um quiser satisfazer essas suas necessidades individualmente, deduzia Jasker, de maneira impulsiva e desorganizada, formar-se-ia uma indescritível bagunça. Foi por isso que foram inventados as festas e os festivais. E, já que eles foram inventados, deve-se participar deles. Geralt não se opôs, embora na lista de suas necessidades naturais a participação em festas ocupasse uma das últimas posições. Concordou em acompanhar Jasker, acreditando que, no meio de tanta gente, poderia colher informações sobre um eventual trabalho, já que havia muito tempo que ninguém requisitava seus serviços, e suas reservas financeiras reduziram-se a um nível perigoso. O bruxo não estava chateado com Jasker por ter provocado os florestais. Ele mesmo tivera sua parcela de culpa. Afinal, poderia ter intervido e contido o bardo, mas não o fez por detestar aqueles guardiões da selva, chamados de florestais, um destacamento de voluntários cuja ocupação era combater os seres não-humanos. Irritaram-no profundamente suas basófias sobre elfos degolados, pantânamas enforcadas e bosqueolos crivados de flechas. Entretanto, Jasker, que viajando na companhia do bruxo supunha possuir grande dose de impunidade, superou-se nas gozações. No início, os guardiões da selva não reagiram às suas zombarias, provocações e obscenas alusões, que causaram verdadeiras tempestades de gargalhadas entre os camponeses. Mas, quando o trovador cantou uma cópula realmente infame e ofensiva, que terminava com um verso: "Se queres ser um boçal, torna-te um florestal", teve início uma discussão, seguida de pancadaria generalizada. A sala de baile foi totalmente destruída, e houve a intervenção dos milicianos do Staroste, Budbog, conhecido pela alcunha de Calvo, sob cuja jurisdição ficava quatro bordos. Os florestais, Jasker e Geralt, foram considerados solidariamente culpados de todos os crimes, inclusive da sedução de uma menor de idade, uma ruivinha muda, e quando tudo acabou, foi encontrada nos arbustos atrás do palheiro, com um sorriso estúpido no rosto e vestido levantado até as axilas. Por sorte, o Staroste Calvo conhecia Jasker, e tudo se resolveu com o pagamento de uma multa, que no entanto acabou com todo o dinheiro de que eles dispunham. Além disso, tiveram de fugir a pleno galope de quatro bordos, pois os florestais, expulsos do vilarejo, juraram vingança, e as florestas em volta estavam cheias deles caçando ondinas. Geralt não tinha intenção de ser atingido por uma flecha de ponta dentada e sofrer um horrível ferimento. Assim, foram obrigados a mudar o plano original, que consistia em passar por alguns vilarejos, onde o bruxo teria oportunidade de procurar trabalho. Em vez disso, partiram na direção do mar. para Bremen Ward. Infelizmente, além da pouco promissora chance de sucesso da aventura amorosa do príncipe Aglaval com as sereias chinas, Geralt não encontrou serviço algum. Já haviam comido o que conseguiram com a venda de um anel de ouro do bruxo e de um broche de alexandrita que o bardo ganhara de lembrança de uma de suas inúmeras namoradas. A situação não era nada boa. Apesar disso, o bruxo não estava chateado com Jasker. "Não, Jasker", disse. "Não estou zangado com você." O trovador não acreditou, o que ficou evidente por ter permanecido calado. Ele raramente ficava calado. Acariciou pela enésima vez o pescoço de seu cavalo e remexeu em seus alforjes. Geralt sabia que ele não encontraria neles nada que pudesse ser transformado em moeda sonante. O cheiro de comida proveniente de uma estalagem próxima estava se tornando insuportável. "Mestre!" gritou alguém. "Ei, mestre!" O bruxo virou-se na direção de onde vinha a voz e perguntou. "O que foi?" De dentro de um veículo de duas rodas, puxado por uma parede de onagros, saiu um elegante indivíduo barrigudo, com um pesado capote de pele de lobo e botas de feltro. "Bem, não exatamente com o senhor", falou o pançudo, meio encabulado. "Não estava me dirigindo ao senhor, mas ao mestre Jasker." "Eis-me aqui", impertigou-se o poeta, altivo, ajeitando o chapeuzinho com pena de garça. "Em que posso lhe servir, meu bom homem?" "Meus respeitos", disse o gordão. "Sou Teleri Druhard, comerciante de raízes e presidente do grêmio local. Meu filho, Gaspard, ficou noivo de Dália, filha de Mestvin, capitão de uma carraca." "Ah, sim." Jasker mantinha a postura altiva. "Parabenizo e desejo boa sorte ao jovem casal. No entanto, não entendo em que eu poderia lhe ser útil. Tratar-se-ia dos direitos da primeira noite? Nesse caso, saiba que nunca recuso um pedido dessa natureza." "Como?" "Ah, sim. Não, não se trata disso. É que a festa e o banquete vão ser realizados hoje, e quando minha esposa soube que o mestre estava em Bremen Ward, começou a insistir comigo. O senhor não sabe como são as mulheres." "Ouça, Teleri", disse-me ela. "Vamos mostrar a todos que não somos incultos como eles. Vamos mostrar-lhe que apoiamos a cultura e a arte, que quando promovemos um banquete, ele é um evento espiritual, e não uma ocasião para tomar um porre e sair vomitando por aí." E eu respondi àquela tola que eu já havia contratado um bardo e lhe perguntei se isso não bastava. Ao que ela retrucou que um só bardo era pouco. Que, ho-ho, o mestre Jasker é tão famoso que será como uma agulha no traseiro dos vizinhos. "Portanto, mestre, faça-nos a honra. Estou disposto a pagar 25 talares. Evidentemente apenas a título simbólico, já que se trata de apoiar a arte." "Será que eu ouvi direito?" indagou Jasker, prolongando cada palavra. "Que eu, Jasker, deva ser o segundo bardo, o apêndice de outro músico? Não, meu caro senhor. Ainda não decaí a ponto de aceitar um convite para acompanhar alguém." Druhard enrosbeceu. "Perdoe-me, mestre", balbuciou. "Não era isso que eu tinha em mente. É que minha mulher... Perdoe-nos. Faça-nos a honra." "Jasker", sussurrou Geralt. "Pare de bancar o ofendido. Precisamos desesperadamente de alguns trocados." "Não me ensine como agir", berrou o poeta. "Quem é metido à besta? Eu? Olhem só para ele. O que dizer de você que, dia após dia, recusa uma proposta de ganhar dinheiro? Não quer matar ericas porque a espécie está em extinção. Nem mecópteras porque são inofensivas. Nem noiteadoras, porque são umas gracinhas, nem dragões, porque seu código proíbe. Pois saiba que também tenho o direito de manter o amor próprio. Também tenho o meu código." "Jasker, por favor, faça isso por mim. Um pequeno sacrifício. Rapaz, nada mais do que isso. Prometo não me recusar a aceitar o próximo serviço que me for proposto. Vamos, Jasker." O trovador ficou olhando para o chão, coçando o queixo coberto por claros pelos de barba mal feita. Druhard, abrindo a boca, aproximou-se ainda mais. Mestre, faça-nos essa honra. Minha mulher jamais me perdoará se eu não conseguir convencê-lo. Vá lá. Que sejam 30. 35. Retrucou Jaskier com convicção. Geralt sorriu, aspirando com esperança o cheiro de comida proveniente do albergue. De acordo, mestre, de acordo. Falou Teleri Druhard. Tão rapidamente que ficou claro que teria pago 40 se fosse preciso. E agora, caso os senhores queiram descansar e aprontar-se para a festa, minha casa está à sua disposição. Tanto a do senhor quanto a... Como o senhor se chama? Geralt de Rivia. Pois é, senhor Geralt. É óbvio que o senhor também está convidado. Teremos comida e bebida. Muito bem. Aceitamos com prazer, disse Jaskier. Mostre-nos o caminho, caro senhor Druhard. E cá entre nós, quem é o segundo bardo? A nobre senhorita S. Daven. Geralt usou a manga mais uma vez para polir os tachões de prata do gibão e a fivela do cinturão. Prendeu os cabelos para trás, com uma tira de couro nova e limpou as botas, esfregando o cano de uma contra a outra. Jaskier. O bardo desamassou a pena de garça presa a seu chapéuzinho e alisou seu casaco. Ambos gastaram mais da metade do dia para limpar e ajeitar seus trajes, tornando pelo menos aceitáveis. O que foi, Geralt? Faça um esforço para sermos expulsos depois da ceia, não antes. Você deve estar brincando. Ofendeu-se o poeta. É você que tem de prestar atenção às suas maneiras. Vamos? Vamos. Ouça. Alguém está cantando. Uma mulher. Só agora você ouviu? É S. Daven, conhecida como Olhuda. O que foi? Nunca ouviu falar em mulher trovadora? É lógico que não. Eu havia me esquecido de que você evita lugares nos quais floresce a arte. Olhuda é uma poetisa e cantora de talento, mas evidentemente tem defeitos. Um deles, pelo que dizem, o descaramento. A balada que está cantando foi composta por mim. Por causa disso, ela ouvirá algumas palavras que encherão seus olhos de lágrimas. Jaskier, deixe isso para lá. Vamos ser expulsos. Não se meta. Trata-se de assuntos profissionais. Jaskier? Sim. Por que a chamam de Olhuda? Você já vai ver. O banquete estava sendo realizado num enorme armazém do qual retiraram barricas com arenques e óleo de fígado de bacalhau. Pencas de visco e erica trespassadas por fitas multicoloridas pendiam de vários pontos do teto, num esforço para disfarçar o cheiro, o que não foi conseguido por completo. Aqui e ali, segundo a tradição, havia restes de alho penduradas no intuito de espantar vampiros. As mesas e os bancos encostados nas paredes estavam cobertos com rústicos panos brancos, e num canto foram improvisado um braseiro com vários espetos para assar carne. O salão estava cheio, porém não muito barulhento. Cerca de 500 pessoas das mais diferentes profissões e condições sociais, incluindo aí o noivo e a noiva, mantinham-se concentradas e silenciosas, ouvindo a doce melodia de uma balada cantada por uma jovem num discreto vestido azul, sentada num banquinho, com um alaúde apoiado sobre um dos joelhos. Não parecia ter mais de 18 anos, e era muito magra. Seus longos e bastos cabelos tinham a cor de ouro escuro. No momento em que Jaskier e Geralt entraram, ela terminara a canção e agradecia os calorosos aplausos, inclinando a cabeça e sacudindo a cabeleira. Teleri Druhard, em trajes domingueiros, correu até os recém-chegados, levando-os para o centro do salão. Seja bem-vindo, mestre, seja bem-vindo, exclamou. E seja bem-vindo também, Sr. Geralt. Sinto-me honrado. Sim, permitam-me. Dignas senhoras, dignos senhores, eis o honorável visitante que nos fez a grande honra e nos honrou, o grande mestre Jaskier, poeta e cantor mais do que famoso, que nos honra com grande honra, que nos faz sentir profundamente honrados. O Uma onda de gritos e palmas soou a tempo de salvar o orador, porque parecia que Druhard se honraria e gaguejaria até morrer. Jaskier, com o rosto em brasa de tanto orgulho, adotou um ar altivo, inclinando-se de modo displicente, e depois acenou com a mão para as jovens que, escoltadas por terríveis matronas, estavam sentadas num longo banco, mais parecendo galinhas num poleiro. As jovens permaneciam imóveis como estátuas, dando a impressão de que estavam grudadas ao banco com cola de carpinteiro ou qualquer outro produto com semelhante eficácia. Todas, sem exceção, mantinham as mãos contraídas espasmodicamente sobre os joelhos e a boca semiaberta. E agora, vamos aos comes e bebes, gritou Druhard. Por favor, sirvam-se. Sintam-se em casa. A jovem de vestido azul conseguiu atravessar a multidão que, qual uma onda do mar, atirou-se sobre a mesa de comida. Salve, Jaskier, cumprimentou. Para Geralt, principalmente desde que começara a viajar na companhia de Jaskier, a expressão olhos como estrelas parecia ser banal e gasta, já que o trovador costumava lançar aquele elogio a torto e a direito, na maior parte das vezes imerecidamente. No entanto, em relação a S. Davin, mesmo alguém tão pouco ligado à poesia como o bruxo tinha de admitir que seu apelido era mais do que justificado. No agradável e simpático rostinho brilhava um enorme e lindo olho azul escuro, do qual não havia como desviar a atenção. O olho estava quase sempre coberto por um cacho dourado que lhe caía sobre a bochecha. De vez em quando, S. Davin agitava a cabeça ou soprava aquele cacho, e então ficava patente que o segundo olho não perdia em nada para o primeiro. Salve, olhuda, disse Jaskier, fazendo uma careta. Que linda balada acabou de cantar. Pelo que percebi, você melhorou bastante seu repertório. Sempre fui da opinião de que, quando não se tem talento para escrever versos, o melhor que se pode fazer é pegar emprestados os dos outros. Você pegou muitos? Alguns, respondeu ela imediatamente, sorrindo e revelando lindos dentes brancos. Dois ou três. Bem que gostaria de ter pego mais alguns, mas não foi possível. Uma tartamudez incompreensível nos versos e as melodias, embora agradáveis aos ouvidos e sem grandes pretensões em sua simplicidade, para não dizerem seu primitivismo, não são o que esperam os meus ouvintes. Você escreveu alguma coisa nova, Jaskier? Se escreveu, deve ter sido em segredo, porque nenhuma nova obra sua chegou a meus ouvidos. O que não é de se estranhar, suspirou o bardo. Minhas baladas são cantadas em lugares para os quais são convidados os famosos e talentosos, lugares que você não costuma frequentar. S. enrosqueceu levemente e afastou o cacho com um sopro. É verdade, disse. Não frequento bordéis. A atmosfera ali reinante tem um efeito depressivo sobre mim. Tenho pena de você por ter de cantar em lugares assim. Mas o que se pode fazer? Quando não se tem talento, não se pode escolher o público. Foi a vez de Jaskier enrosquecer. O olhudo então soltou uma alegre gargalhada, abraçou-o pelo pescoço e lhe estalou um sonoro beijo na bochecha. O bruxo espantou-se, mas não muito, já que não podia esperar muita previsibilidade de uma colega de profissão de Jaskier. Jaskier, seu patife, falou S., continuando pendurado em seu pescoço. Estou contente por vê-lo de novo com saúde e em plena posse de suas faculdades mentais. Oh, fantoche, respondeu Jaskier, pegando a jovem pela cintura, erguendo-a no ar e girando-a em volta de si a ponto de vestido esvoaçar. Você esteve ótima. Há muito tempo não ouvia tão belos desaforos. Você discute muito melhor do que canta, e continua deslumbrante. Quantas vezes já lhe pedi? S. soprou o cachinho e olhou de soslaio para Geralt. Que você não me chame de fantoche, Jaskier. Além disso, acho que está mais do que na hora de você me apresentar seu companheiro. Pelo que vejo, ele não faz parte de nossa irmandade. Valham-nos os deuses, riu o trovador. Ele, minha cara fantoche, não tem boa voz, não tem ouvido, e a única rima que sabe fazer é foder com beber. Trata-se de um representante da agremiação dos bruxos, Geralt de Rivia. Aproxime-se, Geralt, e beije a mãozinha de olhuda. O bruxo aproximou-se, sem saber muito bem como se comportar. Normalmente beijava-se a mão ou o anel, apenas das damas da nobreza, de duquesa para cima, quando era de bom tom ajoelhar-se em um dos joelhos. Já no caso das damas de estrato mais baixo, tal gesto era considerado ali no sul um inequívoco sinal erótico e, portanto, reservado exclusivamente a pessoas muito próximas. Olhuda resolveu suas dúvidas num piscar de olhos. Estendeu a mão rapidamente e bem alto, com os dedos voltados para baixo. Geralt pegou-a meio sem jeito e deu um beijo no dorso. Essen enrosbeceu, sem desviar dele os belos olhos. Geralt de Rivia falou: Tenho de admitir, Jaskier, você não se junta a qualquer uma. É uma grande honra para mim, balbuciou o bruxo, ciente de que sua eloquência equiparava-se à de Drouhard. Digníssima dona. Com todos os diabos, explodiu Jaskier. Não embarace a Olhuda com esse gaguejar e intitulação. Ela se chama S. E ele se chama Geralt. Fim das apresentações. E agora, fantoche, vamos tratar de um assunto de nosso interesse. Se você me chamar de fantoche mais uma vez, vai levar um tapa na cara. E que assunto de nosso interesse é esse? Temos de estabelecer o padrão que usaremos para cantar. Sugiro que, para maior efeito, cada um de nós, alternadamente, cante duas ou três baladas seguidas. É claro que cada um cantará as próprias baladas. Pode ser. Quanto lhe paga, Drouhard? Não interessa. Quem vai começar? Você. Está bem. Ei, vejam quem veio nos honrar com sua presença. Sua Alteza, o Príncipe Aglovale, em pessoa. Que bom! Alegrou-se Jaskier. O nível do público melhorou sensivelmente. De outro lado, não se pode contar muito com o príncipe. Trata-se de um grande pão duro. Geralt pode confirmar. Aglovale detesta pagar. Pode até contratar, mas pagar é outra história. Ouvi alguns comentários a esse respeito. Falou S., olhando para Geralt e afastando o cacho da bochecha. Falou-se muito disso no porto e no atracadouro. O caso da famosa Chinas, não é verdade? Aglovale respondeu com um curto movimento de cabeça às reverências a ele dirigidas e quase imediatamente aproximou-se de Drouhard, levando-o para um canto e fazendo gestos que indicavam que não desejava nenhuma atenção ou honraria no centro do salão. Geralt ficou observando-os com um canto dos olhos. A conversa estava sendo travada em voz baixa, mas era evidente que ambos estavam agitados. Drouhard enxugava a testa com a manga do casaco, meneava a cabeça, coçava o pescoço. Fazia perguntas às quais o príncipe, sombrio e mal-humorado, respondia apenas dando de ombros. O príncipe, sussurrou S, aproximando-se de Geralt, parece estar muito preocupado. Será que se trata novamente de assuntos do coração? O mal-entendido desta manhã com a famosa sereia? O que você acha, bruxo? Pode ser. Geralt olhou de soslaio para a poetisa, surpreso com suas perguntas e estranhamente aborrecido por elas. Cada um de nós tem seus problemas pessoais, mas nem todos gostam que eles sejam cantados em verso e prosa nas praças públicas. O olhudo empalideceu levemente, soprou o cachinho e olhou de maneira provocadora para o bruxo. Ao dizer isso, você pretendia me ofender ou ferir? Nenhuma coisa nem outra. Quis apenas evitar as perguntas referentes aos problemas de Aglovale com a sereia, perguntas às quais não estou autorizado a responder. Entendo. O belo olho visível de S. Davin se estreitou levemente. Não vou colocá-lo mais em semelhante dilema. Não lhe farei nenhuma pergunta das quais pretendia fazer. E que, para ser sincera, seriam apenas uma introdução e um convite para uma conversa interessante. Diante de sua reação, não haverá mais essa conversa e você não precisará temer que seu conteúdo venha a ser cantado em praça pública. Foi um prazer conhecê-lo. Passe bem. Dito isso, girou sobre os calcanhares e caminhou-se para as mesas, onde foi recebida com grande respeito. Jaskier fez uma careta e pigarreou de modo significativo. Não posso dizer que você foi muito bem educado com ela, Geralt. É, não fui, Concordou, bruxo. Acabei ofendendo-a sem motivo algum. Talvez eu devesse ir atrás dela e pedir desculpas. Deixe pra lá, falou o bardo, adicionando sentenciosamente. Não existe uma segunda oportunidade para causar a primeira impressão. Vamos, é melhor tomarmos um caneco de cerveja. No entanto, antes que pudessem chegar até o lugar onde serviam cerveja, foram abordados por Durhard. Sr. Geralt, disse, Sua Alteza deseja lhe falar. Já vou. Geralt. Já se agarrou pela manga do gibão. Não se esqueça. De quê? De sua promessa de aceitar qualquer serviço sem fazer cara feia. Promessa é dívida, Geralt. Como foi mesmo que você falou? Um pequeno sacrifício? Muito bem, Jasker. Mas como você sabe, o Aglovall... Tenho sexto sentido para essas coisas. Não se esqueça, Geralt. Está bem, Jasker. O bruxo e o comerciante foram para longe dos convivas, até um canto do salão. Aglovall encontrava-se sentado atrás de uma mesa, na companhia de um homem com barba negra curta no rosto, queimado de sol, e trajes coloridos que Geralt não notara antes. Eis que nos encontramos de novo, bruxo. Começou o príncipe. Embora eu tenha xingado e dito que nunca mais queria vê-lo. Acontece que não tenho outro bruxo à disposição, de modo que terei de me satisfazer com você. Apresento-lhe Zelest, meu administrador local, responsável pela pesca de pérolas. Fale, Zelest. Hoje de manhã, contou o homem de pele curtida em voz baixa. Decidi estender a área de pesca para além dos limites habituais. Um dos barcos seguiu mais para o oeste, adiante do cabo, na direção das presas do dragão. As presas do dragão, interveio Aglovall. São dois abrolhos no fim do cabo. Dá para vê-los da costa. Isso mesmo, confirmou Zelest. Não costumamos pescar naquelas bandas, porque o mar é muito agitado e há recifes que tornam os mergulhos perigosos. Mas como existem cada vez menos pérolas junto da costa, mandei para lá um dos barcos com 7 tripulantes. 2 marinheiros, 4 mergulhadores e uma mergulhadora. Quando o barco não retornou ao anoitecer, começamos a ficar preocupados, embora o mar estivesse calmo como óleo derramado. Partimos com alguns esquifes e logo encontramos o barco à deriva. Nele não havia ninguém. Todos sumiram, como pedras atiradas no mar. Não sabemos o que aconteceu, mas deve ter ocorrido um combate. Um verdadeiro massacre, porque havia sinais. Que tipo de sinais? Perguntou o bruxo, semicerrando os olhos. O convés todo respingado de sangue, por exemplo. Druhard aspirou o ar com um silvo e olhou em volta, preocupado. Zelest baixou ainda mais a voz. Pois é, falou contraindo as mandíbulas. O barco estava manchado de sangue de ponta a ponta. O convés parece ter se transformado num autêntico matadouro. Alguma coisa matou aquela gente. Dizem que deve ter sido um monstro marinho. Só pode ter sido. Não poderiam ter sido piratas? Indagou Geralt. Ou concorrentes da pesca de pérolas. Vocês descartam de antemão qualquer possibilidade de uma simples luta corporal com facas e espadas? Descartamos, afirmou o príncipe. Aqui não existem piratas nem concorrentes. E uma simples luta com facas não costuma terminar com o desaparecimento de todos os envolvidos. Não, Geralt. Zelest está certo. Só pode ter sido um monstro marinho. Não há outra explicação. E agora ninguém ousa sair para o mar, até para os lugares mais próximos protegidos. As pessoas têm muito medo e o porto está paralisado. Mesmo as carracas e as galeras não querem desatracar dos ancoradouros. Você está entendendo, bruxo? Estou. Respondeu Geralt, meneando a cabeça. Quem vai me mostrar o local? Muito bem. Aglovall colocou a mão sobre a mesa e tamborilou com os dedos. Gostei de ver. Eis uma reação digna de um bruxo. Vai direto ao cerne da questão, sem perder tempo em conversa fiada. É desse jeito que eu gosto. O que eu lhe disse, Druhard? Um bruxo bom é um bruxo que está com fome. Na verdade, Geralt, porque não fosse seu amigo músico, você dormiria novamente sem ter jantado. Tenho de admitir que sou muito bem informado. Druhard abaixou a cabeça, enquanto Zelest ficou olhando para um ponto fixo direto à sua frente. Quem vai me mostrar o local? Repetiu Geralt, encarando a Gloval friamente. Zelest, falou o príncipe, parando de sorrir. Zelest vai lhe mostrar as presas do dragão e o caminho que leva a elas. Quando pretende começar a agir? Assim que amanhecer. Esteja no ancoradouro, Sr. Zelest. Estarei, bruxo? Ótimo. O príncipe esfregou as mãos e sorriu de maneira debochada. Geralt, espero que você se saia melhor com o monstro do que naquele assunto com Chinas. Saiba que conto com isso. Ah, sim, mais uma coisa. Eu proíbo terminantemente de fazer qualquer comentário sobre isso. Não quero ter de lidar com mais pânico do que já estou lidando. Entendeu, Geralt? Mandarei arrancar sua língua caso você dê com ela nos dentes. Entendi, príncipe. Muito bem. A Gloval ergueu-se da mesa. Vou embora para não estragar a festa de vocês, nem para provocar boatos. Passe bem, Druhard. Transmita aos noivos meus votos de felicidade. Obrigado, Alteza. S. Davin, sentada num banquinho, cercada por um grupo de ouvintes, cantava uma terna e melodiosa balada que tratava do lastimável destino de uma amante traída. Jaskier, apoiado num pilar, murmurava algo baixinho, contando sílabas nos dedos. Então, perguntou, consegui um trabalho? Sim, respondeu o bruxo, sem entrar em detalhes, que de todo modo não interessavam ao bardo. Não lhe disse que tenho faro para essas coisas? Ótimo. Eu vou ganhar e você vai ganhar, e assim teremos fundos para nos divertir. Iremos até Sidaris, aonde chegaremos a tempo para a festa da colheita da uva. E agora queira me desculpar por um momento, mas vi algo muito interessante lá no banco. Geralt seguiu os olhos do poeta. Além de uma dezena de jovens com boca semiaberta, não viu nada interessante. Jaskier ajeitou o casaco, inclinou o chapeuzinho na direção da orelha direita e, com passos largos, dirigiu-se ao banco. Depois de agilmente ultrapassar a barreira protetora formada pelas matronas, deu início a seu costumeiro ritual de arreganhar os dentes. S. Davin terminou a balada. Recebeu uma salva de palmas, uma pequena bolsa com moedas e um grande buquê de lindas flores, embora um tanto murchas. O bruxo ficou circulando entre os convidados, aguardando a oportunidade para poder finalmente se aproximar das mesas de comida. Olhava, preocupado, para os disputadíssimos arenques marinados, enroladinhos de repolho, cabeças de bacalhau cozidas, costelas de carneiro, pedaços das mais diversas salsichas, capões, enguias defumadas e pernis de porco. O problema residia no fato de o banco junto da mesa estar totalmente ocupado. As jovens e as matronas, já um pouco mais à vontade, cercaram Jasker e, dando gritinhos, pediam uma apresentação. O trovador, com falsa humildade, fazia-se de rogado. Geralt, sobrepujando o embaraço, estava a ponto de usar de violência para chegar à mesa. Um homem de certa idade que fedia vinagre lhe deu lugar com surpreendente disposição e amabilidade, quase derrubando do banco algum de seus vizinhos. O bruxo logo atacou a comida e, num piscar de olhos, acabou com a primeira travessa que pôde alcançar. O indivíduo cheirando a vinagre passou-lhe a seguinte: a título de gratidão, Geralt ouviu atenta e pacientemente uma longa tirada sobre os tempos, os modos e a mocidade atuais. O homem criticava a liberdade de costumes, insistindo, obstinado, em chamá-la de soltura de ventres, cujo significado mais correto, diarreia, fez com que Geralt mal pudesse conter o riso. S, apoiado numa parede, debaixo de pencas de visco, estava sozinha, afinando o alaúde. O bruxo viu um jovem com capa de brocado acercar-se dela e dizer-lhe algo, sorrindo palidamente. S olhou para o jovem, contorceu os belos lábios de leve e disse algumas palavras. O jovem se afastou com rapidez, e suas orelhas, vermelhas como rubis, ainda brilharam por muito tempo na semi-escuridão. É uma abominação, uma sem-vergonhice e uma infâmia. Continuava o indivíduo cheirando a vinagre. Uma grande soltura de ventres, meu caro senhor. É verdade, disse Geralt, limpando o prato com um pedaço de pão. Distintas damas, distintos cavaleiros, um monte de silêncio, por favor. Gritou Druhard, plantando-se no meio do salão. O célebre mestre de Asker, embora exausto e com o corpo dolorido, nos agraciará com a famosa balada sobre a rainha Marienne e o corvo negro. Ele fará isso atendendo ao pedido da filha de nosso moleiro, a senhorita Veveca, a quem, como ele mesmo afirmou, não é capaz de recusar nada. A senhorita Veveca, uma das menos atraentes jovens sentadas no banco, embelezou-se num piscar de olhos. Uma onda de aplausos e gritos abafou a nova soltura do indivíduo fedendo a vinagre. Jasker esperou que todos se calassem, dedilhou no alaúde uma vibrante introdução e se pôs a cantar, sem tirar os olhos da senhorita Veverka, que ia se tornando mais bela a cada estrofe. Tenho de admitir, pensou Geralt, que esse filho de uma cadela funciona mais efetivamente do que os olhos e os cremes mágicos que Yennefer vende em sua lojinha em Vengenberg. Depois, olhou na direção de S e notou que ela se esgueirava atrás dos ouvintes de Jasker, saindo discretamente para o terraço. Movido por um inexplicável instinto, afastou-se agilmente da mesa e a seguiu. S estava inclinada, com os cotovelos apoiados na balaustrada e a cabeça encolhida entre os ombros. Olhava para a levemente agitada superfície do mar, que brilhava com os reflexos do luar e das chamas dos fogos acesos no porto. Uma das tábuas da varanda rangeu sobre o peso de Geralt. S enrijeceu. Queira me desculpar. Não quis perturbá-la. Disse Geralt, de maneira desajeitada, esperando ver nos lábios de S a mesma contorção de lábios que ela dirigia momentos antes ao jovem com a capa de brocado. Não está me perturbando? Respondeu ela, sorrindo e afastando o cacho dourado. Não estou aqui à procura de solidão, mas de ar fresco. Você também se sentiu incomodado com o aperto e a fumaça? Um pouco. No entanto, mais do que tudo, me incomoda a consciência de tê-la magoado. E é por isso que vim aqui, atrás de você, para lhe pedir desculpas e recuperar a chance de mantermos uma conversa agradável. Na verdade, sou eu quem deveria pedir-lhe desculpas, falou S, apoiando as mãos na balaustrada. Eu reagi de modo desproporcionalmente rude. O fato é que não sei me controlar. Portanto, perdoe-me e me dê uma nova chance para conversarmos. Geralt aproximou-se e apoiou-se na balaustrada ao seu lado. Sentiu o calor que emanava de seu corpo e um leve perfume de verbena. Gostava do cheiro de verbena, embora não fosse o cheiro de lilás e groselha. A que você associa o mar? Perguntou S, repentinamente. A inquietação, respondeu, quase sem pensar. Que interessante. Você transmite a impressão de ser calmo e controlado. Eu não disse que eu ficava inquieto. Você perguntou o que eu associo. Uma associação é a imagem da alma. Sei algo sobre isso, afinal. Sou poetisa. E quanto a você, S? A que você associa o mar? Perguntou rápido, para dar um fim à crescente inquietação que realmente começava a sentir. A um movimento eterno, respondeu ela. A uma mudança. E a um mistério, um segredo, algo que não consigo absorver de todo e que eu poderia descrever de mil maneiras, em mil poemas, mas nunca chegando a seu âmago, a seu verdadeiro ser. Sim, acho que eu o associo a isso. Virou-se, afastou o cacho e fixou no bruxo seus lindos olhos azuis. Não sou nem calma nem controlada, completou. O que veio em seguida aconteceu subitamente de modo inesperado. O gesto que ele fez com a simples intenção de ser um leve toque em seus braços transformou-se em um forte aperto de ambas as mãos sobre sua fininha cintura, em um rápido, porém não violento, puxão do corpo dela contra o seu, até o repentino e fervente encontro dos dois. S enrijeceu, dobrou-se para trás, apoiou com força suas mãos sobre as dele, como se quisesse separá-las e afastá-las de sua cintura, mas em vez disso, agarrou-as com mais força, inclinou a cabeça para a frente, entreabriu os lábios e hesitou. Por quê? Por quê? Sussurrou, com um dos olhos arregalados e o outro coberto pelo cacho dourado. Geralt inclinou a cabeça, aproximou seu rosto do dela e, de repente, seus lábios se selaram num beijo. Mesmo assim, S não largou as mãos que lhe seguravam a cintura e continuou dobrando as costas para trás, evitando o contato dos corpos. E eles ficaram nessa posição, semi-abraçados, girando lentamente, como numa dança. S beijava com desejo, com experiência e por muito tempo. Depois, desvencilhou-se agilmente de suas mãos, deu-lhes as costas e voltou a apoiar-se na balustrada, encolhendo a cabeça entre os ombros. Geralt sentiu-se indescritivelmente estúpido, com uma sensação que o impedia de aproximar-se dela e abraçar seus ombros encurvados. Por quê? Perguntou ela friamente, sem se virar. Por que você fez isso? Olhou para ele de soslaio, e o bruxo compreendeu repentinamente que se enganara. Deu-se conta de que a falsidade, a mentira, o fingimento e a bravata o levariam a um pântano no qual entre ele e o abismo haveria apenas uma fina camada de grama e musgo, pronta a ceder e se romper a qualquer momento. Por quê? Repetiu ela. Geralt não respondeu. Você está à procura de uma mulher para esta noite? Não respondeu. S voltou-se lentamente e tocou em seu braço. Vamos voltar para a sala, falou despreocupadamente. Mas o bruxo não se iludiu com aparente despreocupação, sentindo quanto ela estava tensa. Não faça essa cara. Não aconteceu nada demais. E o fato de eu não estar à procura de um homem para esta noite não é culpa sua, não é verdade? S. Vamos voltar, Geralt. Jaska já pisou 3 vezes, chegou minha vez de cantar. Venha, vou cantar. Olhou para ele de maneira estranha e afastou o cacho do olho com um sopro. Vou cantar para você. Ora, vejam. Falou o bruxo, fingindo espanto. Você resolveu voltar? Pensei que fosse passar a noite fora. Jaska fechou a tranca da porta, pendurou num gancho o alaúde e o chapeuzinho com pena de gás. Tirou o casaco, sacudiu-o para livrá-lo da poeira e colocou-o dobrado sobre os sacos que jaziam num canto do quartinho. Além daqueles sacos, de um balde, de um grosso colchão de paina, o cubículo do sótão não tinha móvel algum, até a vela ficava no chão, no meio de uma solidificada poça de cera. Druhard admirava Jaskier, mas era evidente que não a ponto de lhe ceder uma alcova ou pelo menos um aposento mais confortável. E o que o faz pensar? Perguntou Jaskier, tirando as botas. Que eu fosse passar a noite fora? Pensei, respondeu o bruxo, apoiando-se no cotovelo e esmagando a paina. Que você ia cantar serenatas debaixo da janela da senhorita Veverka, para quem você ficou olhando a noite toda com a língua de fora, como um perdigueiro diante de uma cadela. Ha, ha, ha! Riu o bardo. Como você é estupidamente ingênuo. Não entendeu nada. Veverka? Estou um pouco me lixando para Veverka. Eu apenas quis despertar uma pontada de ciúme na senhorita Akereta, a qual pretendo atacar amanhã. Chegue para lá. Jaska desabou sobre o colchão, puxando a manta que cobria Geralt. Este, com um estranho sentimento de raiva, virou a cabeça na direção da janelinha através da qual, não fossem laboriosas aranhas, daria para ver o céu estrelado. Por que ficou tão emburrado de repente? Perguntou o poeta. Está incomodado pelo fato de eu correr atrás de rabos de saia? Desde quando você virou um druida e jurou castidade? Ou será que... Pare de falar bobagens. Estou cansado. Você não notou que pela primeira vez nas últimas 2 semanas temos um colchão no qual deitar e um teto sobre a cabeça? Não lhe agrada a ideia de acordarmos de manhã sem ter algo pingando no nariz? Para mim, falou Jasker melosamente. Um colchão sem uma garota não é um colchão. É uma felicidade incompleta. E o que vem a ser uma felicidade incompleta? Geralt gemeu baixinho, como fazia sempre quando Jaska começava com sua tagarelice noturna. Uma felicidade incompleta, continuou o bardo, encantado com a própria voz. É como um beijo interrompido. Posso saber por que você está rangendo os dentes? Você é terrivelmente chato, Jaska. Só pensa em colchões, garotas, bundas, tetas, felicidades incompletas e beijos interrompidos por cães atiçados contra você pelos pais de suas namoradas. Está claro que não consegue agir de outra maneira. Pelo jeito, somente uma frivolidade sem amarras, para não dizer um absoluto descomedimento. Permite-lhe compor baladas, escrever versos e cantar. Pelo visto, trata-se do lado obscuro do talento. Falara demais, e sua voz não fora fria e impessoal bastante. Jaska decifrou-o rápida e acertadamente. Ah, disse calmamente. S. Davin, mais conhecida como Olhuda, cravou seus lindos olhos no bruxo e ele ficou todo confuso. O bruxo comportou-se diante de Olhuda como um estudante diante de uma princesa, e em vez de culpar a si próprio, joga a culpa nela, procurando seus lados obscuros. Você está delirando, Jaska. Não, meu caro. Essa lhe causou grande impressão. Não há como negar. E saiba que não vejo nisso nada de reprovável. No entanto, preste atenção para não cometer um erro. Ela não é como você pensa. Se o talento dela tem alguns lados obscuros, eles certamente não são do tipo que você imagina. Suponho, falou o bruxo, controlando a voz, que você a conhece muito bem. Bastante bem, mas não da maneira que você está pensando. Não assim. O que, em se tratando de você, soa muito estranho. Você é um tolo. O bardo virou-se de barriga para cima e colocou as mãos atrás da nuca. Conheço fantoche desde criancinha. E volto a repetir. Não cometa um erro estúpido com ela. Você a magoaria terrivelmente, porque você também a impressionou. Admita que ela deixa excitada. Mesmo que isso fosse verdade, eu, diferentemente de você, não costumo discutir esses assuntos. Respondeu Geralt, ríspido. Nem compor canções sobre esse tema. Agradeço-lhe que tenha me dito isso sobre ela, porque pode ser que você efetivamente tenha evitado que eu cometa um erro imperdoável. Mas isso é tudo o que tenho a dizer, e dou o assunto por encerrado. Jaska ficou deitado imóvel e em silêncio por um momento, porém Geralt conhecia-o demais para ser enganado. Já entendi, disse o poeta finalmente. Já entendi tudo. Entendeu merda nenhuma. Sabe qual é o seu problema? Você acha que é diferente e faz questão de que todos vejam essa diferença, com o agravante de que você a equipara a uma anormalidade. Com isso, insiste em impor-se com sua suposta anormalidade, sem se dar conta de que, para a maioria das pessoas que raciocinam de maneira sensata, você é o mais normal de todos os homens sobre o sol. E quem dera todos fossem tão normais assim. O que há de mais no fato de você ter a capacidade de reagir mais rápido que os outros, ou suas pupilas serem estreitas e verticais? O que há de mais no fato de você poder enxergar no escuro como um gato ou entender de feitiços? Grandes coisas. Eu, meu caro, conheci um albergueiro capaz de soltar peidos ininterruptamente, e isso de tal maneira que se juntavam em acordes, formando a melodia do cântico. Seja bem-vinda, radiante madrugada. Descontando aquele tão pouco comum talento, o albergueiro era o mais normal dos homens. Tinha mulher, vários filhos e uma avó paralítica. Dá pra você me explicar o que isso tudo tem a ver com S. Davin? Lógico que sim. Sem base alguma para supor uma coisa dessas, você partiu do princípio de que Olhuda interessou-se por você em razão de uma insana, ou até perversa, curiosidade, que olhava para você como se olha para uma aberração da natureza, um cordeiro de duas cabeças ou uma salamandra num jardim zoológico. E, por isso, você adotou uma postura agressiva, respondeu rudemente na primeira oportunidade, para se manifestar e devolveu um golpe que ela não lhe desferira. Não se esqueça de que estive presente e pude testemunhar essa atitude. A verdade é que não testemunhei desenrolar dos acontecimentos, mas notei a escapada de vocês dois do salão e vi como ela estava com o rosto enrosbecido quando retornaram. Geralt, eu estava tentando evitar que você cometesse um erro, mas vejo que já o cometeu. Partindo da falsa premissa de que a curiosidade de S fosse doentia, você quis se vingar, aproveitando-se de tal curiosidade. Repito que você está delirando. Você tentou. Continuou imperturbável o bardo. Levá-la para um monte de feno, achando que ela poderia estar curiosa em descobrir como é fazer amor com uma aberração, com um mutante feiticeiro. Por sorte, S revelou-se mais inteligente do que você, e, com admirável grandiosidade de alma, teve pena de sua estupidez, adivinhando sua causa. Chego a essa conclusão por constatar que você não retornou daquela varanda com o rosto inchado. Terminou? Terminei. Então, boa noite. Sei muito bem porque você está furioso e range os dentes. É lógico. Você sabe tudo. Sei quem o deformou a tal ponto que você não consegue mais entender o comportamento de uma mulher normal. Pelos deuses, é inacreditável o que essa sua Yennefer conseguiu fazer com você. Aliás, não compreendo o que você vê nela. Deixe esse assunto pra lá, Jaskier. Será que você realmente não prefere uma mulher como essa? Uma mulher normal? O que tem as feiticeiras que essa não tem? Será a idade? Olhuda não é uma garotinha, mas tem a idade que aparenta ter. E quer saber o que Yennefer me confidenciou uma noite quando tomamos alguns cálices a mais? Ela me disse que fez aquilo com um homem pela primeira vez exatamente um ano depois da invenção do arado de duas lâminas. Você está mentindo. Yennefer detesta você e jamais lhe faria tal tipo de confidência. Está bem. Confesso que menti. Não precisava. Conheço você o suficiente. É aí que você se engana. Não se esqueça de que possuo uma natureza com características extremamente complicadas. Jaskier, suspirou o bruxo, já prestes a adormecer. Você é um cínico, um porco, um rufião e um mentiroso. E saiba que nada há de complicado em nenhuma dessas características. Boa noite. Boa noite, Geralt. Vejo que você é madrugadora, S. A poetisa sorriu, segurando os cabelos agitados pelo vento. Subiu cuidadosamente no cais, evitando os buracos e as fendas entre as tábuas apodrecidas. Não podia perder a oportunidade de ver um bruxo em ação. Você vai achar novamente que sou muito encherida? Não posso negar que sou extremamente curiosa. Como está indo? Como está indo o quê? Oh, Geralt, disse S. Você não dá o devido valor à minha curiosidade nem a meu talento de colher e interpretar informações. Já sei tudo sobre o acidente com os pescadores de pérolas, assim como estou a par do que você combinou com a Global. Sei que você precisa encontrar um marinheiro disposto a levá-lo até lá, na direção das presas do dragão. Encontrou? Não, respondeu Geralt. Não encontrei. Nenhum. Estão com medo? Sim. E como você pretende fazer o reconhecimento da área sem a possibilidade de navegar? E como, sem um barco, você acha que vai poder enfrentar o monstro que matou aqueles pescadores? O bruxo pegou-a pelo braço e ajudou-a a descer do cais. Foram caminhando lentamente pela praia cheia de pedregulhos, ao longo dos barcos, trazidos à margem e apoiados em terra firme, por entre redes de pesca estendidas sobre estacas e cortinas de peixe secando ao sol, agitadas pelo vento. Geralt constatou, com grande espanto, que a companhia da poetisa não incomodava e que ela não era insistente nem inoportuna. Além disso, nutria a esperança de que uma calma e sensata conversa poderia apagar os efeitos daquele estúpido beijo no terraço. O fato de Esther vindo ao cais encheu-o de expectativa de que não estava zangada nem ofendida, o que o deixou contente. Como enfrentar o monstro? Murmurou, repetindo as palavras de S. Pois é. Não tenho a mínima ideia. Sei muito pouco sobre os lendários seres do mar. Interessante. Pelo que sei, há muito mais monstros no mar do que na terra, não só em número, como também em quantidade de espécies. Assim, o mar deveria servir aos bruxos como o local mais indicado para se exibirem. Mas não é. Por quê? A expansão dos seres humanos no mar, pigarreou o bruxo, virando o rosto para o lado, é recente. Os bruxos foram necessários antes, na Terra, na primeira etapa da colonização. Não somos adequados para combater seres que vivem no mar, embora seja verdade que ele é repleto dos mais diversos tipos de monstruosidades. No entanto, nossas aptidões de bruxo não são suficientes contra monstros marinhos. Aqueles seres ou são muito grandes, ou bem encouraçados, ou demasiadamente seguros de si no próprio meio, ou tudo isso junto. E quanto ao monstro que matou aqueles pescadores, você não suspeita de nenhum em particular? Quem sabe se não foi um Kraken? Não. Um Kraken teria destruído o barco e o barco permaneceu intacto. E, como andaram falando por aí, repleto de sangue, disse Olhuda, engolindo em seco e empalidecendo. Não penso que estou tentando me exibir, mas é que fui educada à beira do mar e tive a oportunidade de ver algumas coisas. Nesse caso, o que poderia ter sido? Uma lula gigante? Ela poderia ter arrastado aquele pessoal do convés. Não teria havido sangue. Não foi uma lula, Geralt. Nem uma baleia assassina, nem uma tartaruga dragão. Porque aquela coisa não virou nem destruiu o barco. Ela subiu no convés e fez um massacre. Talvez você esteja cometendo um erro procurando-a no mar. O bruxo ficou pensativo. Começo a admirá-la, S. Falou, provocando um rubor no rosto da poetisa. Você tem razão. Aquela coisa pode ter atacado do ar. Pode ter sido um ornitodrago, um grifo, um serpe, uma dermóptera ou um forcaúdo. Talvez até um. Um momento, interrompeu S. Veja quem está vindo para cá. Caminhando lentamente pela praia, bem próximo da arrebentação, aproximava-se deles a Glóval. Estava de péssimo humor e com a roupa encharcada. Ao vê-lo, chegou a ficar vermelho de raiva. S. fez uma ligeira reverência. Geralt inclinou a cabeça, levando o punho até o peito. A Glóval cuspiu. Fiquei sentado nas rochas por 3 horas, quase desde o raiar do sol. Rosnou. Ela nem sequer apareceu. 3 horas, sentado como um idiota nas rochas, sendo molhado pelas ondas. Sinto muito. Murmurou o bruxo. Você sente muito? Explodiu o príncipe. Sente? Pois sabe que tudo isso é culpa sua. Você estragou tudo. O que eu estraguei? Servi apenas de intérprete. Ao diabo com essa sua atuação. Interrompeu a Glóval, rude, virando-se de perfil. Um perfil realmente majestático, digno de ser cunhado em moedas. Na verdade, teria sido melhor não tê-lo contratado. Pode soar paradoxal, mas enquanto não tínhamos o intérprete, entendíamos-nos muito bem. Eu e Shinaz, se é que você está entendendo o que quero dizer. E agora? Você sabe o que estão comentando na cidade? Ando sussurrando pelos cantos que os pescadores morreram por eu ter irado irada sereia, que foi uma vingança dela. Não faz o menor sentido, comentou o bruxo friamente. E como posso saber se isso faz sentido ou não? Rosnou o bruxo. E eu lá sei o que você andou falando para ela? Ou do que ela é capaz e com que tipo de monstros ela mantém contato lá nas profundezas? Por favor, prove que isso não faz sentido. Traga-me a cabeça do monstro que matou os pescadores. Ponha-se a trabalhar, em vez de ficar namoricando à beira do mar. Pôr-me a trabalhar? Irritou-se Geralt. Como? Fazer-me ao mar montado numa barrica? Seu administrador Zelest ameaçou os marinheiros com torturas e forca, e assim mesmo ninguém se prontificou. O próprio Zelest está fazendo corpo mole. E como? Não me interessa como, gritou a Glóval, interrompendo o bruxo. É problema seu. Para que servem os bruxos a não ser para evitar que as pessoas decentes tenham de se preocupar com a eliminação de monstros? Contratei seu serviço e exijo que eles sejam executados. Se não, suma daqui, ou expulsarei as chicotadas de meus domínios. Acalme-se, Alteza. Falou Olhuda em voz baixa, mas sua palidez e o tremor de suas mãos traíram seu nervosismo. E não ameace Geralt, por favor. Acontece que Jaskar e eu temos alguns amigos. O rei Ifen, de Sidaris, para mencionar alguns deles. Gosta muito de nós e de nossas baladas. Sua majestade é um governante culto que acha que nossas baladas não são apenas junções de melodias e rimas, e sim formas de transmitir informações, crônicas da humanidade. Vossa Alteza gostaria de figurar numa crônica da humanidade? Se quiser, posso dar um jeito para que figure. A Glóvol lançou-lhe um olhar cheio de menosprezo. Os pescadores que morreram tinham mulher e filhos, disse por fim num tom consideravelmente mais baixo e calmo. Quanto aos que sobraram, assim que forem impressionados pela fome, retornarão ao mar. Todos. Os pescadores de pérolas, de esponjas, de ostras e de lagostas. Por enquanto estão com medo, porém a fome há de subjugá-los e eles se porão ao mar. Mas será que retornarão? O que você tem a dizer sobre isso, caro Geralt e prezada senhorita Davin? Estou muito curioso em ouvir a balada que tratará desse assunto. Uma balada sobre um bruxo parado ociosamente na praia, olhando para crianças em pranto e barcos com convés banhado em sangue. S ficou ainda mais pálida, mas ergueu orgulhosamente a cabeça, soprou o cacho dourado que cobria um de seus olhos, e já se preparava para dar uma resposta quando Geralt pegou sua mão e apertou-a com força, respondendo por ela. Basta. Em toda essa torrente de palavras, apenas uma tem algum significado. A de você ter me contratado, Glóvol. Aceitei o trabalho e o executarei, desde que seja exequível. Conto com isso, afirmou curto e grosso o príncipe. Até à vista, bruxo. Meus cumprimentos, senhorita Davin. Dessa vez, S não fez reverência, apenas meneou a cabeça. A Glóvol ajeitou as calças molhadas e encaminhou-se na direção do porto, tropeçando nos pedregulhos. Foi somente então que Geralt percebeu que continuava segurando a poetisa pela mão, e que essa não fazia esforço algum para livrá-la da dele. Soltou-a. S, recuperando aos poucos o colorido normal de seu rosto, virou-se para ele. Como é fácil fazer você assumir um risco! Exclamou. Bastam algumas palavras sobre mulheres e crianças desamparadas. E ainda se diz que vocês, bruxos, não têm sentimentos. Geralt, a Glóvol não está nem um pouco preocupado com o destino de mulheres, crianças e velhos. O que ele quer é que a pesca de pérolas seja retomada, porque cada dia em que elas não lhe são fornecidas representa um prejuízo. Ele usa o argumento das pobres criancinhas, e você imediatamente se dispõe a colocar sua vida em risco. S. Interrompeu a Geralt. Eu sou um bruxo. Minha profissão consiste em colocar minha vida em risco. As criancinhas não têm nada a ver com isso. Pois saiba que você não vai conseguir me enganar. E o que a faz pensar que tem a intenção de enganá-la? O fato de que, caso você fosse o profissional frio e calculista que tenta aparentar ser, você teria negociado um bom preço por seus serviços. E, no entanto, você não mencionou uma só palavra sobre pagamento. Mas tudo bem. Não precisamos mais discutir sobre isso. Vamos voltar? Caminhemos mais um pouco. Com todo prazer. Geralt? Sim. Como já lhe contei, fui educado à beira do mar. Sei manejar o leme de um barco e... Tire essa ideia da cabeça. Por quê? Tire essa ideia da cabeça. Repetiu ele, de maneira quase rude. Você poderia ter sido mais gentil. Poderia. Só que você interpretaria isso como... Só os diabos sabem como que. E eu sou um bruxo, um profissional frio e calculista. Arrisco minha vida, mas não a dos outros. S calou-se. Geralt viu como ela cerrou os lábios e sacudiu violentamente a cabeça. Uma lufada de vento voltou a despenteá-la, cobrindo por um momento seu rosto com longas faixas douradas. Eu só quis ajudar, disse. Eu sei, e lhe agradeço. Geralt? Sim. E se houver alguma verdade naqueles boatos dos quais falou a Glóvol? Você sabe muito bem que as sereias nem sempre costumam ser pacíficas. Houve casos. Não acredito nisso. Feiticeiras do mar. Continuou Olhuda, pensativa. Nereidas, tritões, ninfas marítimas. Ninguém sabe do que esses seres seriam capazes. E, no caso de Shinaz, ela teria um motivo. Não acredito. Interrompeu-a. Você não acredita ou não quer acreditar? Geralt não respondeu. E você quer passar por um profissional frio? Indagou S, com um estranho sorriso nos lábios. Passar por alguém que pensa com a lâmina da espada? Se quiser, eu lhe direi como você é de verdade. Eu sei como eu sou de verdade. Você é sensível, falou S em voz baixa. No fundo de sua alma, você está cheio de inquietude. Não me engana sua expressão pétrea nem sua voz pausada. Você é sensível, e é exatamente essa sua sensibilidade que o faz temer que aquilo que você enfrentará, com uma espada na mão, poderá ter lá as próprias razões, levando com isso uma vantagem moral sobre você. Não, S. Respondeu Geralt lentamente. Não procure em mim um tema para uma balada sentimental. Uma balada sobre um bruxo com dramas de consciência. É possível que meu desejo fosse esse, mas a verdade é outra. Todos meus dilemas morais são resolvidos por meu código de conduta e pela maneira como fui educado. Ou adestrado. Não fale assim. Não consigo compreender por que você se esforça tanto para... S. Interrompeu-a o bruxo mais uma vez. Não quero que você tenha uma falsa impressão a meu respeito. Não sou um cavaleiro andante. Assim como não é um frio e refletido assassino. Não, não sou. Admitiu calmamente. Embora algumas pessoas pensem o contrário. Mas não são as qualidades de meu caráter nem minha sensibilidade que me fazem como sou. E sim o soberbo e arrogante orgulho de um profissional consciente de seu valor. De um profissional em que foi incutido que o código de seu ofício e uma fria rotina são muito mais efetivos do que a emoção, que, ao nos envolver em dilemas sobre o bem e o mal, a ordem e o caos, poderá nos levar a cometer erros. Não é esse. Não sou eu quem é sensível, mas você. Aliás, trata-se de um predicado necessário em sua profissão, não é verdade? Você se inquieta com a ideia de que uma aparentemente simpática sereia teve um acesso de raiva ao sentir-se desprezada e, num ato de vingança, matou aqueles pobres pescadores de pérolas. E você, horrorizada com a possibilidade de um bruxo, pago pelo príncipe assassinar a sereia somente por ela ter ousado dar vazão a seus sentimentos, sai imediatamente em busca de justificativas e de circunstâncias atenuantes para seu ato. Acontece esse. Que um bruxo está livre de tal tipo de dilemas e de emoções. Mesmo que se revele que foi a sereia que cometeu aquele crime, o bruxo não a matará, porque seu código não lhe permite. O código resolve os dilemas do bruxo. Olhuda ergueu violentamente a cabeça e olhou para ele. Todos os dilemas, Geralt? Perguntou de súbito. Ela sabe de Yennefer. Pensou Geralt. Ela sabe. Oh, Jasker, como você é linguarudo. Ficaram mirando-se por algum tempo. O que está se ocultando em seus olhos azuis? Escuros, S. Curiosidade, fascínio por estranheza. Quais são os lados obscuros de seu talento, Olhuda? Desculpe, falou ela. A pergunta foi tola. Ingênua. Deu a impressão de eu ter acreditado no que você dizia. Vamos voltar. Este vento chega a congelar os ossos. Olhe como o mar está agitado. Estou vendo. Sabe, esse, isso é muito interessante. O que é interessante? Eu seria capaz de jurar que aquele rochedo no qual a Global se encontra com a sereia estava mais próximo da margem e era maior. E agora ele nem é mais visível. É a maré, explicou S. Daqui a pouco a água vai chegar até aquele espinhadeiro escarpado. Até lá? Sim. A água que sobe e desce bastante, bem acima de 10 palmos, porque neste estreito e na junção da água do rio com o mar ocorrem os chamados ecos de maré. Geralt olhou na direção do cabo, para as presas do dragão cravadas no meio do mar, revolto, e indagou. S. E quando a maré começa a baixar? O que você quer saber? Até que ponto o mar vai recuar? Ah, entendi. Sim, você tem razão. Ele vai recuar até o baixio anterior à plataforma continental. Até onde? Até uma espécie de plataforma que fica submersa e que se estende até o ponto em que começam as profundezas do mar. E as presas do dragão ficam exatamente na borda daquele baixio. E poderão ser alcançadas a pé. De quanto tempo vou dispor? Não sei, respondeu Olhuda, franzindo a testa. Vai ser preciso perguntar aos moradores locais. Mas tenho a impressão, Geralt, de que a ideia não é muito boa. O caminho que vai da praia às presas do dragão é formado por rochas e recortado por pequenas enseadas e fiordes. Quando a maré começar a baixar, formar-se-ão nele gargantas e covas cheias de água. Não sei se... Vindo do mar, a partir das quase invisíveis rochas, chegou até eles o som de um chape seguido por uma voz melodiosa. Cabelos brancos, gritou a sereia, deslizando graciosamente sobre as ondas e batendo na água com curtos e elegantes golpes de sua cauda. Chinás, gritou de volta Geralt, acenando com a mão. A sereia nadou até as rochas, ficou em posição vertical sobre a espumosa água esverdeada e ergueu os braços para atirar para trás a basta cabeleira, revelando o torso com todos os seus encantos. Geralt olhou de soslaio para essa. A jovem rosbeceu levemente e, com expressão de profunda tristeza, olhou por um momento para os próprios encantos, quase imperceptíveis debaixo do vestido. Onde está aquele meu? Cantou o Chinás, nadando para mais baixo da praia. Prometeu que estaria aqui. E esteve. Esperou por 3 horas e depois foi embora. Foi embora? Espantou-se a sereia com um trilado agudo. Não esperou? Não aguentou mais de 3 míseras horas? Foi o que pensei. Nem um pouquinho de sacrifício. Nem um pouquinho. Asqueroso, asqueroso, asqueroso. E o que está fazendo aqui, cabelos brancos? Veio passear com a namorada? Não fosse o fato de vocês estarem deformados por essas horrendas pernas, faria um par muito bonito. Ela não é minha namorada. Na verdade, mal nos conhecemos. Verdade? Admirou-se Chinás. É uma pena, porque vocês combinam muito bem, informe um casal atraente. Quem é ela? Sou S. Davin, uma poetisa. Cantou Olhuda com voz tão melodiosa que, comparada a ela, a do bruxo mais parecia o grasnar de um corvo. É um prazer conhecê-la, Chinás. A sereia bateu com as mãos na superfície da água e soltou uma risada cristalina. Que beleza! Gritou. Você conhece nossa língua. Tenho de confessar que vocês, humanos, não param de me surpreender. Se pensarmos bem, veremos que não há muito que nos separe, como dizem por aí. O bruxo não estava menos espantado que a sereia, embora pudesse ter desconfiado que uma pessoa tão educada e culta como essa conheceria melhor do que ele a língua antiga, a língua dos elfos, cuja versão cantada era utilizada pelas sereias, feiticeiras do mar e nereidas. Também se deu conta de que a afinação e os complicados acordes melódicos da fala das sereias, uma grande dificuldade para ele, eram fáceis para Olhuda. Chinás falou. Há, no entanto, coisas que nos separam, e uma delas é uma ocasional derramamento de sangue. Quem? Quem matou os pescadores de pérolas, lá, perto daqueles dois rochedos? Diga-me. A sereia deu um mergulho, reaparecendo logo em seguida, com um desagradável esgar no lindinho rosto. Não ousem, vociferou agudamente. Não ousem aproximar-se das escadarias. Aquilo não é para vocês. Não se metam com eles. Aquilo não é para vocês. O que não é para nós? Não é para vocês, gritou Chinás, atirando-se de costas sobre as ondas. Respingos de água voaram por toda a parte. Ainda por um momento, S. e Geralt puderam ver sua cauda e sua bifurcada nadadeira, agitando-se no meio das ondas. Depois, elas sumiram nas profundezas. Eu não sabia, pigarreou Geralt, que você falava tão bem a língua antiga. S. Você não poderia saber, respondeu S com visível amargura na voz. Afinal... Afinal, você mal me conhece. Geralt, disse Jasker, olhando em volta e farejando com um perdigueiro. Você não acha que tudo aqui fede horrivelmente? Eu lá sei, respondeu o bruxo, aspirando. Já estive em lugares que fediam muito mais. É apenas o cheiro do mar. O bardo virou a cabeça e cuspiu no meio das rochas. Algo borbulhava nas frestas rochosas, espumando, marulhando e descobrindo passagens forradas de areia lavada. Veja só como tudo ficou seco, Geralt. Onde foi parar aquela água toda? Como é essa história de fluxos e refluxos das marés? Como ocorre? Você nunca chegou a pensar sobre isso? Não. Sempre tive outras preocupações. Pois eu acho. Jasker tremeu ligeiramente. Que lá, bem no fundo desse desgraçado oceano, há um monstro gigantesco, um ser escamoso parecido com um sapo com chifres e uma cabeça horrorosa. E volta e meia esse monstro suga para dentro de seu barrigão toda a água e tudo o que nela vive e pode ser comido. Peixes, focas, tartarugas marinhas, tudo. Depois de saciar a fome, ele espelha a água. Com isso, temos as marés. O que você acha? Acho que você não passa de um tolo. Yennefer me contou de uma feita que as marés são provocadas pela lua. Jasker riu gostosamente. Que asneira! O que a lua tem a ver com o mar? O único efeito da lua é fazer com que os cães uivem para ela. Aquela mentirosa fez você de bobo, Geralt. E pelo que sei, não teria sido pela primeira vez. O bruxo não respondeu. Estava concentrado em observar as rochas nas gargantas reveladas pela maré baixa. Embora contivessem ainda bastante água agitada e espumosa, tudo indicava que eles conseguiriam atravessá-las. Muito bem. Mãos à obra. Disse, erguendo-se e ajeitando as espadas às costas. Se esperarmos mais, não teremos tempo para retornar antes da pré-amar. Você continua insistindo em me acompanhar? Sim. Bons temas para uma balada não são como pinhas que a gente encontra nas florestas. Além disso, amanhã é o aniversário de Fantoche. Não vejo a correlação. O que é uma pena. Entre nós, seres humanos, existe o costume de dar um presente a uma pessoa quando ela faz anos. Como não tenho dinheiro para comprar algo, encontrei uma coisa bonita no fundo do mar. Um arenque? Uma sépia? Não se faça de tolo. Eu acharei um pedaço de âmbar, um cavalo marinho ou uma bonita concha. O valor do presente é secundário. Trata-se de um símbolo, de uma prova de lembrança e simpatia. Gosto de Olhuda e quero dar-lhe um agrado. Você não consegue compreender isso? Foi o que pensei. Vamos, você irá na frente, porque lá nas rochas pode haver um monstro. Muito bem. Concordou o bruxo, deslizando da escarpa para as escorregadias rochas cobertas de lima. Irei na frente para protegê-lo em caso de perigo, como prova de lembrança e simpatia. Só não se esqueça de uma coisa. Se eu gritar para fugir, fuja imediatamente, sem fazer perguntas nem se meter no raio de ação de minha espada. Não vamos colher cavalos marinhos, e sim enfrentar um monstro que mata pessoas. Partiram por um caminho revelado pela maré baixa, chapinhando na borbulhante água que restara nas gargantas entre os rochedos e patinhando em lodo e algas. Para piorar, começou a chover, e em pouco tempo os dois estavam encharcados da cabeça aos pés. Jasker parava toda hora, remexendo com uma vareta areia e emaranhado de algas. Olhe, Geralt, um peixinho, todo vermelho. E aqui, uma pequena enguia. E isto aqui, o que será? Parece uma enorme pulga transparente. E isto? Mãezinha minha, Geralt! O bruxo virou-se rapidamente, com a mão no punho da espada. Era um crânio humano, branco, lapidado pelas pedras enfiado feito uma cunha numa fenda dos rochedos e cheio de areia. E não somente isso. Jasker, ao ver uma centopeia marinha sair de um dos buracos dos olhos da caveira, tremeu todo e soltou um grito agudo. O bruxo deu de ombros e dirigiu-se para uma plataforma de pedra descoberta pelas ondas, que se estendia até os dois abrolhos chamados de presas do dragão, os quais, àquela distância, mais pareciam duas montanhas. Pisava com cuidado, pois a plataforma estava cheia de pepinos do mar, moluscos e emaranhados de algas. Nas poças e cavidades mais profundas e cheias de água, agitavam-se enormes medusas e ofiuroides. Pequenos caranguejos, coloridos como beija-flores, fugiam de seus passos, andando de lado, movendo rapidamente as curtas patinhas. Geralt já notara de longe o cadáver preso entre dois rochedos. O afogado mexeu o torso visível por debaixo de uma cortina de plantas aquáticas, embora na verdade não tivesse mais com o que mexer. Tanto por dentro como por fora, a caixa torácica estava repleta de uma extraordinária quantidade de caranguejos. Não devia estar na água havia mais de um dia, mas os caranguejos fizeram tal estrago que não tinha sentido parar para examiná-los. O bruxo não disse nada e mudou de direção, passando ao largo do cadáver. Jasker nem chegou a percebê-lo. Como aqui fede a podridão! Praguejou, aproximando-se de Geralt e derramando a água que se acumulara em seu chapéuzinho. Além disso, está chovendo e fazendo um frio danado. Que droga! Vou acabar me esfriando e perdendo a voz. Não a mole. Se quiser retornar, você sabe o caminho de volta. Junto da base das presas do dragão, estendia-se um liso quebra-mar de pedra, depois do qual começava a plataforma continental oculta pela superfície levemente ondulada do mar. Haviam chegado ao limite da maré baixa. Jasker olhou em volta e disse: Então, bruxo, tudo indica que esse seu monstro marinho teve suficiente presença de um espírito para retornar às profundezas do mar com o recuo da maré. Quanto a você, imagino que achou que ele ficaria por aqui, deitado de barriga para cima e aguardando calmamente ser morto por você. Cale a boca. O bruxo aproximou-se da beira da plataforma e se ajoelhou. Apoiou cuidadosamente as mãos nas conchas que cobriam a rocha. Não viu nada. A água era escura, com a superfície turva por causa da garoa. Jasker remexia as fendas dos recifes, expulsando a pontapés os caranguejos mais ousados, e tateava e examinava os cotejantes rochedos com barbas de algas e salpicados por ásperas colônias de crustáceos e moluscos. Ei, Geralt. O que foi? Olhe só para essas conchas. Elas não são de ostras verdadeiras, aquelas que produzem as pérolas? Não. E você é entendido nessas coisas? Não. Então se abstém de fazer comentários a esse respeito até o momento em que passar a ser. Estou convencido de que se trata de ostras verdadeiras, e vou juntar uma porção delas. Assim, pelo menos, retornaremos dessa expedição com um monte de pérolas, em vez de um resfriado. Posso apanhar algumas? Pode. O monstro ataca pescadores de pérolas, e os apanhadores delas fazem parte dessa categoria. Você quer que eu sirva de isca? Apanhe, apanhe. Se não tiverem pérolas, pelo menos poderemos fazer uma sopa com elas. Só faltava isso. Estou cagando para as conchas. Vou pegar apenas as pérolas. Que droga. Como é que se abre essa merda? Você tem uma faca, Geralt? Você quer dizer que nem trouxe uma faca? Sou um poeta, e não um esfaqueador. Vou pegá-las fechadas, e quando retornarmos, tiraremos as pérolas. Suma de minha frente. Com o chute, o caranguejo voou sobre a cabeça de Geralt e caiu com um chape nas ondas. O bruxo caminhava cuidadosamente ao longo da beirada da plataforma, com os olhos fixos na impenetrável água escura. Ouvia as rítmicas batidas da pedra com a qual Jasker separava as ostras das rochas. Jasker, chega aqui. Venha ver. A rachada e lacerada plataforma terminava abruptamente numa borda afiada, formando um ângulo reto. Sob a superfície da água via-se claramente uma série de enormes, angulosos e irregulares blocos de mármore cobertos de algas, moluscos e anêmonas do mar, que ondulavam como flores agitadas por uma brisa. O que será isso? Parece uma escadaria. Porque é uma escadaria. Sussurrou Jasker, num tom cheio de admiração. Devem ser os degraus que levam para a cidade submersa a lendária Ys, que foi coberta por ondas. Você nunca ouviu a lenda sobre a cidade das profundezas? Ys, sob as águas? Já pressinto que vou escrever uma balada tão fantástica que meus concorrentes ficarão verdes de inveja. Preciso ver isso de perto. Olhe, parece uma espécie de mosaico com algumas coisas gravadas ou talhadas. Serão os dizeres? Afaste-se, para que eu possa enxergar melhor. Jasker, cuidado. Aí é muito fundo. E se você escorregar... Não faz mal. Já estou molhado mesmo. Veja, não é tão fundo assim. Aqui, no primeiro degrau, a água nem chega até a cintura. E o degrau é tão largo quanto um salão de baile. Oh, que droga. Geralt pulou imediatamente na água e agarrou o bardo, que tinha afundado até o pescoço. Tropecei nessa merda, falou Jasker, sacudindo violentamente a cabeça e retirando da água com as duas mãos um grande gotejante molusco achatado azul cobalto coberto de algas. Os degraus estão cheios dessas coisas. A cor é linda, você não acha? Passe-me sua sacola para colocá-lo nela, pois a minha está completamente cheia. Saia daí, rosnou o bruxo furioso. Suba imediatamente na plataforma, Jasker. Isto aqui não é uma brincadeira. Silêncio. Você ouviu? O que foi isso? Geralt ouvira. O som provinha de debaixo da água, das profundezas do mar. Era um som surdo e profundo, embora ao mesmo tempo diminuto, baixinho, curto e descontinuado. O som de um sino. Um sino? Com todos os diabos, sussurrou Jasker, conseguindo com esforço subir na plataforma. Eu estava certo, Geralt. Trata-se do sino da submersa Ys. O sino de uma fantasmagórica cidade abafado pelo peso das profundezas. É a forma que os afogados a encontraram para nos... Será que dá para você calar essa boca? O som voltou a soar, muito mais próximo. Lembrarem, continuou o bardo, imperturbável, espremendo as abas de seu casaco encharcado, seu terrível destino. Esse sino é uma advertência. O bruxo parou de dar atenção à voz de Jasker e aguçou seus outros sentidos. Sentia algo. É uma advertência, repetiu Jasker, estendendo a ponta da língua para fora da boca. Algo que sempre fazia quando se concentrava. Um aviso porque... para que não nos esqueçamos... já tenho. Soa surdamente o coração do sino e entoa um canto sobre a morte. Uma morte que, apesar de tudo, é mais suportável que o ouvido. De repente, a água perto do bruxo pareceu explodir. Jasker soltou um grito de horror. O monstro de olhos esbugalhados que emergiu da espuma desferiu um golpe em Geralt, com uma lâmina em forma de foice, larga e cerrada. O bruxo já tinha desembainhado a espada no momento em que a água começara a borbulhar, de modo que não teve dificuldade em girar o quadril e acertar o monstro em sua escamosa papada. Imediatamente virou-se para o outro lado, onde a borbulhante água revelava um segundo monstro, com um estranho capacete na cabeça, algo que lembrava um elmo de cobre enegrecido. Com um largo movimento da espada, Geralt parou a afiada ponta de uma curta lança que vinha em sua direção, e com ímpeto acertou com toda a força o pisseu focinho cheio de dentes. Depois pulou na direção da beirada da plataforma. Fuja, Jasker! Vou ajudá-la a subir na plataforma. Estenda minha mão. Fuja com todos os diabos! O monstro seguiu seguinte emergiu das ondas, sibilando no ar uma espada recurvada na ossuda mão esverdeada. Geralt afastou-se da borda de uma rocha coberta de cracas e adotou a posição de ataque de um esgrimista, mas o ser de olhos pícios não se aproximou. Era praticamente da mesma altura que o bruxo, e, assim como ele, estava com água pela cintura. No entanto, as brancas infladas e uma impressionante crista eriçada sobre a cabeça davam a impressão de ser maior. A maneira como contorcia o largo focinho achatado e cheio de dentes mais parecia um sinistro sorriso. Sem dar a mínima atenção aos dois corpos que se debatiam espasmodicamente no meio da água avermelhada, o estranho ser ergueu com ambas as mãos sua espada de empunhadura sem guarda-mão. Eriçando ainda mais a crista e as brânquias, descreveu um arco no ar com a arma com tanta habilidade que Geralt pôde ouvir o suave sibilo da lâmina. O monstro deu um passo para a frente, deslocando uma onda na direção do bruxo. Em resposta, Geralt girou sua espada como se fosse a pá de um moinho, e também deu um passo para a frente, aceitando assim o desafio. A criatura com olhos de peixe moveu habilmente os longos dedos ao redor da empunhadura da arma, e abaixou lentamente os ombros protegidos por uma espécie de armadura feita de cobre e casco de tartaruga, afundando os braços até os cotovelos e escondendo a arma debaixo da água. O bruxo segurou a espada com ambas as mãos, a direita bem junto do guarda-mão e a esquerda sobre a empunhadura. Em seguida, ergueu a arma um pouco para o lado, acima de seu ombro direito. Fixou o olhar nos opalinos olhos de peixe do monstro, com íris em forma de gota, que brilhavam fria e metalicamente. Olhos que nada exprimiam e não revelavam indício algum de onde viria o ataque. O som das baladas do sino, cada vez mais distinto e mais próximo, chegava até eles das profundezas, dos degraus da escada que desapareciam na negritude do abismo. O monstro marinho atirou-se para a frente, retirando a espada de dentro da água e fazendo com ela um rápido movimento oblíquo, de baixo para cima. Por pura sorte, Geralt imaginara corretamente que o golpe viria do lado direito. Aparou-o com a lâmina voltada para baixo e, girando o torso com agilidade, imediatamente virou a espada, deixando-a em posição perpendicular à do monstro. Então, tudo passou a depender de quem seria mais rápido na difícil arte de mover os dedos ao redor da empunhadura, quem seria o primeiro a passar do estático posicionamento das lâminas para o indicado à aplicação do golpe, um golpe para o qual ambos já se preparavam, transferindo o peso do corpo para a perna adequada. Geralt notara que ambos eram extremamente rápidos, mas o ser com olhos de peixe tinha dedos mais compridos. O bruxo atingiu de lado, logo acima da bacia. Em seguida, deu meia volta e evitou com facilidade o contragolpe dado de maneira descontrolada, desesperada e desprovida de graça. O monstro abriu a boca rapícia e, sem emitir som algum, sumiu debaixo da água, no meio de borbulhantes manchas vermelhas escuras. Dê-me a mão. Rápido! Gritou Jasker. O monte deles está nadando para cá. Posso vê-los daqui. O bruxo agarrou a mão direita do bardo e conseguiu subir na plataforma. Uma onda quebrou com estrondo atrás dele. A maré começara a subir, e os dois puseram-se a correr, perseguidos pela água. Geralt olhou para trás e viu emergirem do mar vários monstros, que imediatamente se lançaram no encalço deles, saltando de rocha em rocha, ágeis, com as pernas musculosas. Sem dizer uma palavra, passou a correr mais rápido. Jasker arfava, correndo com dificuldade na água, que já lhe chegava aos joelhos. De repente tropeçou e caiu. Engatinhou por entre algas fucáceas, apoiando-se nas mãos trêmulas. Geralt agarrou-o pela cintura e arrancou-o da água que fervilhava ao seu redor. Corra! Gritou. Eu vou detê-los. Geralt, corra, Jasker. Em poucos instantes a água vai preencher essa garganta. E aí nunca mais conseguiremos safar-nos daqui. Corro o mais rápido que puder. Jasker soltou um gemido e correu. O bruxo corria atrás dele com a esperança de os monstros se separarem no decurso da perseguição. Sabia que caso precisasse combatê-los em grupo, não teria a mínima chance de escapar com vida. Alcançaram-no no meio da mesma garganta, pois a água já estava suficientemente alta para que pudessem nadar, enquanto ele, envolto em espuma, tinha de tentar escalar as escorregadias escarpas rochosas. A garganta, porém, era estreita demais para que os atacassem por todos os lados. Diante disso, resolveu parar em uma das fendas, exatamente na que Jaska encontrara a caveira. Parou, virou-se e se acalmou. Atingiu o primeiro monstro com a ponta da espada bem no local onde deveria estar sua têmpora. Ao segundo, armado com um machado, abriu a barriga com a lâmina. O terceiro fugiu. Geralt tentou escalar a parede do estreito, mas no mesmo instante ergueu-se uma onda que, coberta de espuma e com um barulho ensurdecedor, formou um redemoinho que o arrancou da escarpa e o sugou para o mar. Uma vez debaixo da água, chocou-se com um monstro marinho, afastando-o com um enérgico pontapé. Alguma coisa agarrou-o pela perna e o puxou com toda a força para o fundo. O bruxo bateu violentamente com as costas contra a parede rochosa e abriu os olhos a tempo de ver as escuras silhuetas de seus atacantes e duas lâminas brilhantes. Conseguiu aparar a primeira com a espada. Da segunda defendeu-se instintivamente erguendo a mão esquerda. Sentiu o golpe, seguido de forte ardência provocada pela água salgada. Encolheu as pernas e, esticando-as com força contra o fundo, conseguiu emergir da água, juntar os dedos e disparar o sinal. A surda explosão afetou seus ouvidos com um curto paroxismo de dor. Se eu conseguir escapar desta, pensou, agitando os braços e as pernas para se manter na superfície. Vou procurar Yen, em Vengenberg, e tentarei mais uma vez. Se conseguir me safar desta. Teve a impressão de ouvir o som de uma trompa ou de um corne. Uma nova onda tirou-o de barriga sobre um enorme rochedo. Foi quando pôde ouvir claramente o som de um corne e os gritos de Jaska, que pareciam vir de todos os lados. Expeliu água salgada pelo nariz e olhou ao redor. Encontrava-se na margem, quase exatamente no mesmo lugar do qual haviam partido. Estava deitado de bruços sobre algumas pedras. À sua volta esfumavam as águas da maré montante. Atrás dele, ainda dentro da garganta, que, a essa altura, mais parecia um fiorde, dançava sobre as ondas um enorme golfinho cinza. Em seu dorso, agitando a cabeleira verde clara, estava montada a sereia de seios graciosos. Cabelos brancos? Cantarolou ela, agitando a mão na qual segurava uma enorme concha espiralada. Você está vivo? Sim. Respondeu o bruxo, espantado. A espuma à sua volta adquiria uma cor rósea. O ombro direito estava ficando duro e ardia por causa do sal. A manga do casaco tinha um corte regular e reto, do qual saía sangue aos borbotões. Consegui escapar, pensou. Consegui mais uma vez. Mas não, não irei a lugar algum. Viu Jaska correndo em sua direção e tropeçando nas ainda molhadas cavidades entre as pedras. Consegui detê-los, cantou a sereia, soprando novamente na concha. Mas não por muito tempo. Fuja e não volte mais, cabelos brancos. O mar não é para vocês. Sei disso, gritou Geralt. Sei muito bem. Obrigado, Shinaz. Jaska, disse Olhuda, destroçando com os dentes a ponta da bandagem, dando nela o nó sobre o pulso de Geralt. Gostaria que você me explicasse de onde surgiu um monte de conchas debaixo das escadas. A mulher de Druhard acabou de jogá-las fora sem esconder sua opinião sobre vocês dois. Conchas? Espantou-se o trovador. De que conchas está falando? Não tenho a mais vaga ideia. Quem sabe se elas não caíram no bico dos patos que estavam migrando para o sul? Geralt sorriu, ocultando o rosto. Lembrava-se dos palavrões soltos por Jaska, que passara a tarde toda abrindo conchas e tateando aqueles seres pegajosos na vã tentativa de encontrar uma pérola, mas conseguindo apenas machucar os dedos e sujar a camisa. Tal fato não era de espantar, já que provavelmente não se tratava de ostras, e sim de simples mariscos ou ameijoas. A ideia de fazer uma sopa com eles foi abandonada assim que Jaska abriu a primeira concha. O molusco tinha aparência tão pouco apetitosa e fedia tanto que chegou a fazer lacrimejar os olhos. Olhuda terminou o curativo e sentou-se num balde virado de ponta cabeça. O bruxo agradeceu, examinando a mão em volta competentemente por uma bandagem. O ferimento era profundo e bastante extenso, chegando até o cotovelo, e doía terrivelmente com qualquer movimento do braço. Geralt e Jasker haviam feito um curativo provisório quando ainda estavam nas rochas, mas no caminho de volta, o ferimento voltara a sangrar. Antes da chegada da jovem, Geralt derramara sobre ele um elixir coagulador de sangue, reforçando com um elixir anestésico, e Essie encontrara-os no momento em que ambos tentavam costurar a ferida com um barbante preso a um anzol. Olhuda passara ali uma descompostura e se ocupara da tarefa de colocar uma atadura na parte lesada, enquanto Jasker agraciara com uma colorida descrição da batalha, garantindo antes para si os direitos exclusivos da balada a ser composta sobre o incidente. Essie, como era de se esperar, cobriu Geralt com uma torrente de indagações às quais ele não sabia como responder. Tal atitude deixou aborrecida e claramente desconfiada de que o bruxo escondia algo dela. Ficou amuada e parou de fazer perguntas. A Glaval já sabe, contou. Vocês foram vistos quando estavam retornando, e a senhora Drughard saiu fofocando por aí assim que viu manchas de sangue nas escadas. O pessoal todo foi correndo atrás das rochas, na esperança de as ondas atirarem algo sobre a praia. E eles estão ali até agora, mas, pelo que pude apurar, nada encontraram. E nem vão encontrar, falou o bruxo. Amanhã eu vou procurar Aglovale, mas se você puder, diga-lhe para proibir as pessoas de vagarem em torno das presas do dragão. Só lhe peço que não lhe diga nada daquela escadaria nem das fantasias de Jasker sobre a cidade de Is. Logo surgiriam caçadores de tesouros ou de emoções e teríamos novas vítimas fatais. Eu não sou fofoqueiro, respondeu S. ofendido, afastando um cacho de cabelo que caíra sobre sua testa. Se eu lhe fizer algumas perguntas, não foi com o intuito de me sentar junto do poço e repetir para as lavadeiras tudo o que você me contou. Desculpe. Preciso dar uma saída, anunciou Jasker repentinamente. Marquei um encontro com a Querita. Geralt, vou pegar seu casaco porque o meu está imundo, além de continuar molhado. Tudo aqui está molhado, disse Olhuda com sarcasmo e com um claro sinal de repugnância. Remexeu com a ponta de seus sapatinhos as várias peças de roupa espalhadas pelo chão. Como podem conviver com uma bagunça dessas? Isso tem de ser torcido e pendurado para secar. Vocês são impossíveis. Tudo vai secar naturalmente, disse Jasker, vestindo o úmido gibão do bruxo e olhando com agrado para os tachões de prata nas mangas. Pare de falar bobagens. E o que é isto? Não acredito. Esta bolsa ainda continua cheia de lodo e algas. E isto? Que nojo. O que é? Geralt e Jasker ficaram olhando em silêncio para uma concha azul cobalto que Essie segurava enojada com dois dedos. Haviam esquecido. O molusco estava semiaberto e fedia horrivelmente. É um presente, respondeu o trovador, recuando até a porta. Amanhã não é seu aniversário, fantoche? Pois então, isso aí é um presente de Geralt para você. Isto aqui? Bonito, não é? Fungou Jasker, adicionando logo em seguida. É de Geralt para você. Foi ele mesmo quem escolheu. Bem, já está ficando tarde. Passem bem. Após a saída do bardo, Olhuda ficou calada por um momento. O bruxo olhava para o fedorento molusco e sentia-se envergonhado, por ele e por Jasker. É verdade que você se lembrou de meu aniversário? Perguntou S, segurando a concha longe de si. Me dê isso. Falou Geralt rudemente, erguendo-se do chão e protegendo a mão enfaixada. Peço-lhe desculpas por aquele idiota. Não, protestou ela, tirando uma pequena faca de uma bainha presa ao cinto. Efetivamente, esta concha é muito bonita e quero guardá-la como lembrança. É preciso lavá-la e livrá-la de seu conteúdo. Vou atirá-la pela janela. Talvez os gatos o comam. Algo caiu rolando pelo chão. Geralt dilatou suas pupilas e pôde ver aquilo muito antes de S. Era uma pérola, uma linda pérola opalina com uma suave tonalidade azul-celeste do tamanho de uma grande ervilha. Pelos deuses! Exclamou Olhuda. Geralt, uma pérola! Está vendo? Riu Geralt. Você acabou ganhando um presente. Fico muito feliz por isso. Geralt, não posso aceitá-la. Esta pérola deve valer... É sua. Interrompeu-a o bruxo. Jasker, embora adore fazer papel de bobo, realmente se lembrou do seu aniversário. E ele não só se lembrou, como quis lhe agradar de alguma forma. Falou disso diversas vezes. Pelo jeito, o destino ouviu seus desejos e fez com que eles se realizassem. E quanto a você, Geralt? Quanto a mim? Sim. Você também quis me agradar? Esta pérola é tão linda. Deve valer uma fortuna. Não está arrependido? Estou feliz por você ter gostado. E se sinto pena de algo, é do fato de ser apenas uma. Assim como de... Sim, Geralt? De não ter tido a oportunidade de conhecê-la por tanto tempo quanto Jasker para me lembrar de seu aniversário. Para poder dar-lhe presentes sagrados. Para poder chamá-la de fantoche. Ela se aproximou-se e tentou pôr os braços em torno de seu pescoço, mas ele, antecipando-se rápido e agilmente, evitou o contato de seus lábios com os dele, beijou friamente sua bochecha e enlaçou-a com um braço de madeira desajeitado, reservado e suave. Sentiu a jovem se contrair e recuar lentamente, mas somente à distância das mãos, que continuaram apoiadas em seus ombros. Sabia muito bem o que ela esperava que ele fizesse, porém ele não fez, não a puxou para perto de si. Ela se soltou e virou-se na direção de uma suja janelinha entreaberta. Era de se esperar, falou. Você mal me conhece. Esqueci que você mal me conhece. É, sei. Murmurou o bruxo após um breve momento de silêncio. Eu também mal conheço, interrompeu ela, com voz alterada. E daí? Amo você, e não há nada que eu possa fazer contra isso. Nada. É, sim. Sim, amo você, Geralt. Não me importo com o que possa pensar. Apaixonei-me por você desde o primeiro momento que o vi, lá naquela festa de noivado. Calou-se e abaixou a cabeça. Estava parada diante dele, e Geralt lamentou que fosse ela e não aquele monstro marinho com uma espada oculta na água. Com o monstro ele teria alguma chance, com ela nenhuma. Você não diz nada. Constatou S. Nada. Nenhuma palavra. Estou cansado, pensou o bruxo, e terrivelmente fraco. Preciso me sentar. Minha visão está ficando turva, perdi um bocado de sangue e não comi nada. Preciso me sentar. Maldito quartinho. Tomara que na próxima tempestade um raio o atinja e ele pegue fogo. Maldita falta de mobília, de duas cadeiras e de uma mesa. Que serve de divisória diante da qual é tão fácil e seguro manter uma conversa e até ficar de mãos dadas. Em vez disso, o que posso fazer? Tenho de me sentar no colchão e pedir que ela se sente a meu lado. E um colchão de paina é perigoso. Às vezes não dá para escapar dele, para retirar-se discretamente. Sente-se aqui, S, junto de mim. S sentou-se, meia contra gosto, delicadamente, longe, perto demais. Quando soube, sussurrou, interrompendo o longo silêncio, que Jasker trouxe você coberto de sangue, saí de casa como uma louca e corri às cegas, sem ligar para nada. Foi quando pensei. Você sabe o que pensei? Pensei que aquilo fosse fruto de magia, que você havia lançado um encanto sobre mim, e me enfeitiçara de maneira oculta e traiçoeira, usando um sinal, seu medalhão com cabeça de lobo, um mal-olhado. Foi o que pensei, mas não parei de correr, porque me dei conta de que eu queria, de que queria estar submetida a seu poder. No entanto, a realidade revelou-se ainda mais terrível. Você não me enfeitiçou, nem usou magia alguma. Por que, Geralt? Por que você não me enfeitiçou? Geralt permanecia calado. Caso isso fosse fruto de magia, tudo seria simples e fácil. Teria me submetido a seu poder e estaria feliz. Mas assim, eu preciso... Não sei o que estás passando comigo. Com todos os diabos, pensou o bruxo. Se quando está comigo Yennefer se sente como me sinto agora, então tenho pena dela. Eu nunca mais vou me espantar. Nunca mais vou odiá-la. Nunca. Porque é bem possível que Yennefer esteja sentindo exatamente o que sinto agora. Absoluta certeza de que eu deveria realizar aquilo que é realizável. Ainda mais irrealizável do que a união de Aglovale com Shinaz. A certeza de que não bastaria um pouco de sacrifício, mas que seria preciso sacrificar tudo, e assim mesmo sem saber se isso seria suficiente. Não, nunca mais vou sentir ódio de Yennefer, por ela não poder e não querer me dar mais do que um pequeno sacrifício. Agora sei que um pouco de sacrifício é muitíssimo. Geralt, gemeu Olhuda, encolhendo a cabeça entre os ombros. Estou morrendo de vergonha. Envergonho-me daquilo que sinto. Uma sensação que mais parece anemia, calafrios, falta de ar. O bruxo continuava em silêncio. Sempre pensei que isso fosse um belo e sublime estado de espírito, mesmo que nos fizesse sofrer. Afinal, escrevi muitas baladas a seu respeito. Mas isso é apenas orgânico, impressionantemente orgânico. É assim que deve se sentir alguém que está muito doente ou que ingeriu veneno. Sim, porque da mesma forma como alguém que tomou veneno, nós nos prontificamos a qualquer coisa em troca de um antídoto, até a humilhação. Esse, por favor. Sim, sinto-me humilhada. Humilhada pelo fato de ter lhe revelado tudo, esquecendo a dignidade que exige de nós que soframos em silêncio. Pelo fato de eu, com minha revelação, colocar você numa situação constrangedora. Sinto-me humilhada por tê-lo deixado constrangido, mas não pude agir de outra maneira. Faltam-me forças e sinto-me à mercê de outros, como alguém derrubado por uma grave doença. Sempre que me sinto fragilizada, tenho medo de ficar doente, solitária e sem saber o que fazer. Sempre tive medo de doenças e sempre acreditei que adoecer seria a pior coisa que me pudesse acontecer. Geralt mantinha-se calado. Sei que deveria lhe ser grata por você não ter se aproveitado da situação, mas o fato é que não lhe sou grata. E isso é mais uma coisa do qual eu me envergonho. Porque odeio esses seus silêncios, esses seus olhos horrorizados. Odeio você. Odeio por permanecer calado, por não mentir, por não... E também odeio aquela sua feiticeira, em quem gostaria de enfiar uma faca, por ela. Odeio-a. Mande-me sair, Geralt. Ordene que eu saia daqui, porque por mim mesma, por minha livre vontade, não consigo sair daqui. Ir até a cidade, ao albergue. Quero vingar-me de você por minha vergonha, por minha humilhação. Quero encontrar o primeiro homem que passar em minha frente. Que droga, pensou Geralt, ouvindo a voz de S rolar por uma bola de pano. Escadas abaixo. Ela vai começar a chorar. O que fazer numa hora dessas? O que fazer? Os encolhidos ombros de S sacudiam-se violentamente. A jovem virou a cabeça e se pôs a chorar, um silencioso e assustadoramente calmo choro incontido. Não sinto nada, constatou Geralt horrorizado. Absolutamente nada, nenhuma emoção. O fato de estar abraçando os ombros dela não passa de um gesto calculado e pensado, não espontâneo. Estou abraçando-a porque sinto que é o que se espera de mim, e não porque desejo. Não sinto nada. Quando abraçou, ela imediatamente parou de chorar, secando as lágrimas, sacudindo a cabeça e virando o rosto para que ele não pudesse vê-lo. Depois aninhou-se em seus braços, apertando a cabeça contra o seu peito. Um pouco de sacrifício, pensou ele. Apenas um pouco de sacrifício. Pelo menos isso acalmaria. Um abraço, um beijo, uma suave carícia. Ela não pediria mais nada. E se pedisse? Que mal haveria nisso? Um pequeno sacrifício. Um pequenino sacrifício. Afinal, ela é linda e merece. Caso ela pedisse mais, aquilo a acalmaria. Um ato de amor silencioso, sereno e delicado. E quanto a mim não faz diferença alguma, porque S cheira a verbena, e não a lilás e groselha. A pele de S não tem aquele frescor e eletricidade. Os cabelos de S não parecem um negro tornado de cachos brilhantes. Os olhos de S são lindos, suaves, quentes e de um azul intenso, mas não ardem com uma fria e desapaixonada cor de violeta. S adormecerá em seguida, virará a cabeça entreabrirá os lábios. S não sorrirá triunfalmente, porque S não é Yennefer. E é por isso que não posso. Não consigo prestar-me a esse pequeno sacrifício. S, não chore, por favor. Está bem. Não vou mais chorar, respondeu ela, afastando-se dele lentamente. Compreendo. Não pode ser de outro modo. E ficaram ambos assim, calados e sentados um ao lado do outro sobre o colchão de paina. Anoitecia. Geralt, falou S, com voz trêmula. Quem sabe se não possa vir a acontecer assim como se passou com aquele molusco, com aquele estranho presente. Quem sabe se, apesar de tudo, mais tarde, depois de um tempo, nós não acabemos encontrando uma pérola. Veja essa pérola, respondeu Geralt, engastada artisticamente numa florzinha com pétalas de prata. Vejo-a pendurada numa correntinha de prata em torno de seu pescoço, assim como eu porto meu medalhão. Ela será seu talismã, esse. Um talismã que a protegerá de qualquer mal. Meu talismã, repetiu ela, abaixando a cabeça. Uma pérola que engastarei em prata e da qual jamais me separarei. Uma joia que ganhei como compensação. Será que um talismã desse poderá trazer felicidade? Sim, S. Pode estar certa disso. Posso ficar aqui com você mais um pouquinho? Pode. O dia estava acabando e escurecia, e eles permaneciam sentados sobre o colchão de paina no quartinho do sótão desprovido de móveis e no qual havia apenas um balde e uma velinha apagada no chão, no meio de uma solidificada poça de cera. Ficaram assim sentados, em silêncio, por muito tempo, até a chegada de Jasker. Ouviram quando ele se aproximava dedilhando o alaúde e cantarolando. O trovador entrou, observou-os e não disse nada, nem uma palavra. S, também calada, ergueu-se e saiu, sem olhar para eles. Jasker não dissera uma palavra sequer, mas o bruxo viu em seus olhos as que não foram ditas. Uma raça racional, repetiu a Global, pensativo, apoiando o cotovelo no braço da poltrona e o queixo na mão. Uma civilização submarina. Monstros marinhos vivendo no fundo do mar. Escadarias que levam às profundezas. Geralt, você deve me tomar por um príncipe extraordinariamente crédulo. Olhuda, parado ao lado de Jasker, pigarreou de maneira zangada. O bardo sacudiu a cabeça, não podendo acreditar no que acabara de ouvir. Já o bruxo não demonstrou reação alguma. Para mim tanto faz, retrucou em voz baixa, se você acredita ou não acredita em mim. No entanto, sinto-me na obrigação de preveni-lo. Qualquer embarcação que se aproximar das presas do dragão, ou qualquer pessoa que chegar até lá durante a maré baixa, estará correndo um perigo mortal. Se você quiser certificar se isso é verdade, se estiver disposto a correr o risco, será uma decisão exclusivamente sua. Eu, de minha parte, apenas o previno. Ora, apressou-se repentinamente o administrador Zelest, sentado no vão de uma janela atrás da Global. Se aquilo lá são monstros, como elfos ou outros gobelinos, não temos medo deles. O que temíamos era que se tratasse de algo pior, de valham-nos os deuses, fruto de magia. Pelo que diz o bruxo, aqueles seres são tops, ou outros palmados seres marinhos. Existem meios de se livrar de tops. Ouvi falar de um feiticeiro que conseguiu dar um fim neles no lago Mokva num pescar de olhos. Derramou um barril de uma poção mágica na água do lago. E pronto, os malditos tops sumiram por completo. Não sobrou nem vestígio deles. É verdade, falou até então calado Drewhard. Não sobrou nem vestígio deles, nem de lambaris, lúcios, caranguejos e mexilhões. Brilhante, disse a Global, sarcástico. Agradeço-lhe por tão brilhante sugestão, Zelest. Você teria mais alguma coisa de semelhante teor? É verdade que o mágico exagerou na dose, respondeu o administrador, enrosbecido. Aparentemente, ele apertou demais a varinha de condão e agitou um tiquinho a mais o braço. Mas nós podemos dar conta do recado mesmo sem mágicos. O bruxo disse que é possível lutar com aqueles monstros e derrotá-los. Portanto, teremos uma guerra, Alteza. Como nos velhos tempos. Isso não é algo novo para nós, não é verdade? As montanhas viviam cheias de bobolacos. E onde estão eles agora? Nas montanhas, ainda vagam os elfos, selvagens e pantânamas, mas logo, logo eles também haverão de sumir. Lutaremos para conquistar aquilo que é nosso, como nossos avós. E o que dizer das pérolas que somente poderiam ser vistas por meus netos? Indagou o príncipe, fazendo uma careta de desagrado. Teríamos de esperar por mais tempo. Tempo demais, Elest. Não vai ser tão difícil assim. Imagino nossa atuação da seguinte maneira. Cada embarcação com pescadores será escoltada por dois barcos com arqueiros. Em pouco tempo daremos uma lição e tanto naqueles monstros marinhos. Ensinar-lhes-emos o que é ter medo. Não é verdade, senhor bruxo? Geralt lançou-lhe um olhar frio e nem se dignou responder. A Glovol virou a cabeça, mostrando seu nobre perfil e mordendo os lábios. Em seguida, olhou para o bruxo, apertando os olhos e franzindo a testa. Você não cumpriu o trabalho que lhe confiei, Geralt, disse. Falhou novamente. Não posso negar que você demonstrou boas intenções, mas acontece que não pago por boas intenções. Pago por resultados, por efeitos. E os efeitos, perdoe minha expressão, são uma merda. Portanto, você não ganhará merda alguma por seu serviço. Muito bonita, Alteza, observou Jasker, jocosamente. Foi uma pena, Vossa Alteza, não ter estado lá conosco, perto das presas do dragão. O bruxo e eu talvez lhe dessemos uma chance de se encontrar cara a cara com um daqueles monstros vindos do mar com uma espada na mão. Talvez aí Vossa Alteza acabasse compreendendo do que se tratava e pararia de barganhar o valor da remuneração. Como um Hellis feirante, completou Olhuda. Não temos por costume discutir preços, negociar ou barganhar, falou a Glovol, calmamente. O que eu disse foi que não lhe pagarei um copec sequer, Geralt. Nosso trato rezava o seguinte, avaliar a gravidade do perigo, eliminar a ameaça e tornar possível o retorno das atividades da pesca de pérolas sem risco algum para os mergulhadores. E você? Você vem a mim falando de uma raça racional que vive no fundo do mar e recomendando que me mantenha distante do lugar que me proporciona boas receitas. E o que você fez? Pelo que afirma, matou alguns. Quantos? Não importa quantos, respondeu Geralt, empalidecendo levemente. Pelo menos para você, Aglaval. Pois é. Principalmente por você não ter apresentado prova alguma. Se pelo menos você tivesse trazido a mão direita daqueles peixes-sapo, talvez eu fizesse um esforço e lhe pagasse a costumeira remuneração de meu guarda-caça por um par de orelhas de lobo. Sendo assim, disse o bruxo friamente, não me resta mais nada a dizer-lhe senão adeus. Pois saiba que está enganado, retrucou o príncipe. Resta-lhe outra coisa. Um trabalho permanente, com um bom salário, além de casa e comida. A posição e a patente de capitão de minha guarda armada, que a partir deste instante passará a acompanhar os pescadores de pérolas. Essa função não precisará ser para sempre, mas apenas até o momento em que aquela raça racional adquira juízo suficiente para manter-se longe de meus barcos, evitando-os como se evita o fogo. O que você tem a dizer sobre isso? Agradeço, mas não estou interessado. O bruxo contorceu os lábios num simulacro de sorriso. Não me agrada esse tipo de trabalho. Considero a ideia de travar guerras com outras raças uma total estupidez. Talvez isso seja uma ótima diversão para príncipes entediados e que não tem nada melhor para fazer, mas não para mim. Ora, ora, quanta empáfia, sorriu a Glovol. Quanta altivez. Tenho de admitir que você recusou a proposta de uma forma que não envergonharia um rei. Você abre mão de um bom dinheiro com a pose de um ricaço após um lauto almoço. Diga-me, Geralt, já almoçou hoje? Não. E amanhã? E depois de amanhã? Vejo poucas chances, bruxo, muito poucas. Se está sendo difícil ganhar dinheiro em condições normais, imagine como será mais ainda com um braço numa tipóia. Como você ousa? exclamou Olhuda agudamente. Como ousa falar com ele dessa maneira, Global? O braço na tipóia foi destroçado quando ele estava cumprindo suas ordens. Como pode ser tão abjeto? Pare, pediu Geralt. Pare, S. Isso não faz sentido. Não é verdade, respondeu ela furiosa. Faz todo sentido. Alguém tem de finalmente dizer isso na cara desse príncipe, que assim se autodenominou aproveitando-se do fato de ninguém ter lhe feito concorrência para assumir o poder sobre um rochoso pedaço de praia no qual ele agora acha que tem todo o direito de humilhar os outros. A Global enrosqueceu e cerrou os lábios, mas não se mexeu, nem disse uma palavra. Sim, a Global, continuou S. Você se diverte com a possibilidade de humilhar os outros. Fica feliz com o desprezo que pode demonstrar a um bruxo disposto a arriscar a vida em troca de seu dinheiro. Mas saiba que o bruxo não dá a mínima para seu desprezo e sua falta de consideração. Que essa sua atitude não causa nele impressão alguma e que, na verdade, ele nem percebe. O bruxo não sente aquilo que sente seus súditos. Zeleste Druhard. Uma enorme e profunda vergonha. O bruxo tampouco sente o que sentimos nós, eu e a Jasker. Repugnância. E você sabe, Global, porque é assim? Vou lhe dizer, porque o bruxo sabe que ele é melhor, que ele vale mais do que você. E isso que lhe dá a força que ele tem. S calou-se e abaixou a cabeça, mas não suficientemente rápido para Geralt não notar as lágrimas que brilharam em seus belos olhos. A jovem levou a mão até uma florzinha com pétalas de prata, uma florzinha com uma enorme pérola azul celeste engastada no centro. As pétalas, trançadas com maestria, eram deslumbrantes. Druhard, pensou o bruxo. Ultrapassou minhas expectativas. O artesão recomendado por ele fizera um trabalho realmente magnífico e não cobrara de Geralt pelo serviço. Druhard pagara por tudo. Por isso, prezado príncipe, retomou Olhuda, erguendo a cabeça. Não se ridicularize propondo ao bruxo a função de um mercenário no exército que você pretende levantar contra o oceano. Não nos faça rir, pois sua proposta somente pode provocar risos. Será que ainda não entendeu? Você pode pagar um bruxo para executar uma tarefa, pode contratar seu serviço para defender pessoas do mal, para protegê-las de uma ameaça, de um perigo. Mas não pode comprar um bruxo. Não pode usá-lo para seus próprios fins. Porque um bruxo, mesmo ferido e faminto, é muito melhor que você. É mais valioso. E é por isso que ele está se lixando para sua ignóbil proposta. Entendeu? Não, senhorita David. Respondeu a Global friamente. Não entendi. Ao contrário, estou cada vez mais confuso. E o que menos compreendo de tudo é o fato de eu não ter ainda ordenado que vocês três fossem enforcados. Não sem antes levarem uma surra e serem marcados com ferro em brasa. Como você, senhorita David. Gosta de aparentar ser uma daquelas pessoas que tem resposta para tudo. Diga-me, por favor, por que não fiz isso até agora? Com o maior prazer, disparou em resposta poetisa. Você não fez isso, Global, porque lá no fundo, bem no fundo de sua alma, ainda há uma centelha de decência, um restinho de honra ainda não esmagado pela empáfia de um novo rico e comerciante de meia tigela. Bem no fundo, Global, no fundo de seu coração, de um coração capaz de se apaixonar por uma sereia. Global ficou pálido e apertou as mãos nos braços da poltrona. Bravo, pensou o bruxo. Bravo, S. Você foi maravilhosa. Estava orgulhoso dela e, ao mesmo tempo, teve uma sensação de pesar, de profundo pesar. Vou embora, falou Global. Podem ir para onde quiserem. Deixe-me em paz. Adeus, príncipe, disse S. E aceite um conselho como presente de despedida, um conselho que o bruxo deveria lhe dar, mas que eu não quero que ele lhe dê. Não quero que ele se rebaixe a ponto de lhe dar conselhos, e, diante disso, eu mesmo darei. Sou todo ouvidos. O oceano é enorme, a Global. Ninguém ainda investigou o que existe além dele, atrás do horizonte, se é que existe de fato alguma coisa. O oceano é maior do que qualquer daquelas selvas para cujas profundezas vocês expulsaram os elfos. Ele é menos acessível do que as montanhas e os desfiladeiros nos quais vocês massacraram os bobolacos. E lá no fundo, no oceano, vive uma raça que sabe usar armas e domina a arte de fundir metais. Tome cuidado, Aglaval. Caso barcos de arqueiros comecem a acompanhar as embarcações dos pescadores, você poderá iniciar uma guerra com um inimigo que não conhece. É como mexer no vespeiro. Portanto, recomendo-lhe que deixe o mar para eles, porque o mar não é para você. Você não sabe e nunca saberá onde levam os degraus daquela escadaria que desce a partir das presas do dragão. A senhorita está enganada, distinta S. Respondeu Glóval calmamente. Vamos descobrir aonde levam aqueles degraus. E mais ainda, desceremos por eles até o fim. Vamos investigar o que existe naquela porção do oceano, se efetivamente houver lá alguma coisa. E tiraremos daquele oceano tudo o que for possível. E se nós não o fizermos, nossos netos o farão. É apenas questão de tempo. Sim, faremos isso, mesmo que o oceano tenha de ficar vermelho de tanto sangue derramado. E você sabe disso, S., já que escreve crônicas da humanidade em suas baladas. A vida não é uma balada, minha miudinha e pobre poetisa de lindos olhos perdida no meio de suas belas palavras. A vida é uma luta constante, uma luta que nos foi ensinada por aqueles mesmíssimos bruxos que você acha serem mais valiosos do que nós. Foram eles que nos mostraram o caminho, aplainando-o e encobrindo de cadáveres daqueles que se opuseram a nós, os humanos. Nós, S., apenas continuamos aquela luta. Somos nós, e não os poetas, que escrevemos a crônica da humanidade. E não precisamos mais de bruxos, pois a esta altura nada mais poderá nos deter. Nada. Essa empalideceu, soprou o cacho de cabelo que lhe caíra sobre a testa e ergueu orgulhosamente a cabeça. Nada, Glóval. Nada, S. A poetisa sorriu. Dos aposentos vizinhos vieram gritos e sons de grande agitação. Pajens e guardas adentraram o salão, ajoelhando-se junto à porta e abrindo alas. No vão da porta surgiu Shinaz. Seus cabelos verdes claros estavam penteados artisticamente, presos por um diadema de corais e pérolas. Trajava um vestido de cor da água do mar, com folhos brancos como espuma. O decote era bem grande, de modo que os encantos da sereia, embora parcialmente encobertos e enfeitados com um colar de nefrita e lápis lazuli, continuavam dignos de admiração. Shinaz, gemeu Glóval, caindo de joelho. Minha Shinaz. A sereia aproximou-se lentamente. Seu andar era fluido e gracioso, como o movimento das ondas do mar. Parou diante do príncipe, sorriu, mostrando os brilhantes dentes perolados, e pegando a cauda do vestido com as mãozinhas, ergueu o suficientemente alto para que todos pudessem avaliar o trabalho da feiticeira do mar. Geralt engoliu em seco. Não havia dúvida de que a feiticeira sabia o que eram pernas bonitas e como fazê-las. Minha balada? Exclamou Jasker. Exatamente como minha balada. Ela trocou sua cauda por um par de pernas para agradar ele, mas perdeu a voz. Não perdi coisa alguma, respondeu Shinaz com voz melodiosa e na mais pura língua comum. Por enquanto, após a operação, sinto-me como nova. Você fala nossa língua? E daí? Não posso? Como vai você, cabelos brancos? Ah, vejo que sua amada também está aqui. S. Davin. Se me lembro bem. Vocês dois já se conhecem melhor ou continuam mal se conhecendo? Shinaz. Gemeu Glóval, comovido, aproximando-se dela ainda de joelhos. Meu amor, minha adorada, única, quer dizer que você finalmente... Shinaz. A sereia, num gesto encantador, estendeu-lhe a mão para ser beijada. Pois é, porque eu também o amo, seu bobinho. E que tipo de amor seria esse se o apaixonado não estivesse disposto a fazer um pequeno sacrifício? Partiram de Bremvord, numa fresca madrugada, no meio de uma neblina que obnubilava o brilho da bola avermelhada que emergia no horizonte. Partiram os três, conforme haviam decidido. Não discutiram isso, não planejaram, simplesmente quiseram passar algum tempo juntos. Abandonaram um pontal rochoso, despediram-se dos penhascos escarpados das praias, das estranhas formações calcárias esculpidas pelas ondas e pelo vento. No entanto, mesmo quando chegaram ao verdejante e florido vale Dol Adelat, ainda sentiam o cheiro do mar nas narinas, assim como lhes ecoavam nos ouvidos os estrondos das ondas da maré vazante e os assustadores e selvagens gritos das gaivotas. Jasker falava sem cessar, pulando de assunto em assunto e nunca concluindo um deles. Falou de um país chamado Barça e seu estúpido costume de as virgens zelarem pela castidade até a hora do casamento, dos pássaros metálicos da ilha Innis Porhoet, das águas vivas e das águas mortas, do gosto e das entranhas estranhas propriedades de um vinho safírio, conhecido como Sil, e finalmente dos quadrigêmeos reais de Eben, os agressivos e insuportáveis fedelhos chamados Putzi, Gritzi, Mitzi e Juan Pablo Vazemiller. Discorreu sobre as novas tendências nos campos da música e da poesia lançadas pela concorrência, que, segundo sua opinião, não passavam de espectros que simulavam as atividades de seres vivos. Geralt permanecia calado. Esse também. No máximo respondia com monossílabos. O bruxo sentia seu olhar fixo nele, um olhar que ele tentava evitar. Atravessaram o rio Adalat, numa balsa cujos cabos eles mesmos tiveram que puxar, uma vez que o balseiro responsável, no patético estado de embriaguez, mortalmente pálido e com os olhos fixos num ponto distante, respondia a todas as perguntas que lhes eram feitas apenas com a palavra, que soava como um burg. A região na outra margem do Adalat agradou ao bruxo. A maior parte dos vilarejos ao longo do rio era cercada por paliçadas, o que permitia prever grandes oportunidades de trabalho. Quando estavam dando de beber aos cavalos numa manhã, Olhuda, aproveitando um monte em que Jasker se ausentara, aproximou-se de Geralt. O bruxo não teve tempo de se afastar. Foi pego de surpresa. Geralt, disse ela em voz baixa, eu já não suporto mais. Isso está acima de minhas forças. O bruxo esforçou-se para evitar seu olhar, mas ela não lhe deu chance. Plantou-se diante dele, brincando com a pérola azul celeste engastada na florzinha de prata pendurada em seu pescoço. Geralt voltou a lamentar o fato de ela não ser um monstro marinho com uma espada oculta na água. Geralt, vamos ter de dar um jeito nisso, não acha? Aguardava uma resposta, algumas palavras, um pequeno sacrifício. Entretanto, o bruxo estava ciente de que não tinha nada que pudesse lhe dar. Não queria mentir, mas também não desejava fazê-la sofrer. A situação foi salva por Jasker, pelo infalível Jasker, com seu infalível tato, que apareceu repentinamente. — É claro que sim! — gritou, atirando na água o bastão com o qual estivera remexendo juncos e enormes urtigas na beira do rio. — É lógico que vocês têm de dar um jeito nisso. Está mais do que na hora. Não aguento mais ficar olhando para o que está se passando entre vocês dois. — O que você espera dele, fantoche? O impossível? — E você, Geralt, está esperando o quê? Que Olhuda leia sua mente assim como aquela outra? E que depois de ler sua mente se dê por satisfeita enquanto você permanecerá confortavelmente mudo, sem ter de explicar nada, declarar nada, nem negar nada, sem ter de se revelar? Quanto tempo e quantos fatos serão necessários para vocês perceberem o que está em jogo? Daqui a alguns anos, em lembranças? Com todos os diabos, será que não se dão conta de que amanhã vamos nos separar? Pelos deuses, não aguento mais vocês. Estou até aqui dos dois. Muito bem, escutem. Vou preparar um caniço e sairei para pescar, deixando sozinhos para terem um momento só para vocês e para poderem dizer tudo o que sentem na alma, um para o outro. Isso não é tão difícil quanto parece. E depois, em nome dos deuses, façam aquilo. Faça aquilo com ele, fantoche. Faça aquilo com ela, Geralt, e seja gentil. E aí, com todos os diabos, ou vocês ficarão curados de uma vez por todas, ou então... Jasker virou violentamente sobre os calcanhares e se afastou rápido, quebrando alguns juncos e praguejando. Fez um caniço com um galho de uma veleira, amarrou nele um fio de crina de cavalo para servir de linha e ficou pescando até anoitecer. Quando ele se afastou, Geralt e Essie permaneceram de mãos dadas, apoiados no salgueiro inclinado sobre o rio. O bruxo então começou a falar. Falou baixinho por muito tempo, e os olhos de Olhuda encheram-se de lágrimas. Depois, pelos deuses, fizeram aquilo, ela e ele. E tudo foi bem. No dia seguinte, os três organizaram uma espécie de ceia de despedida. Essie e Geralt, ao passarem por um vilarejo, compraram um cordeiro já preparado. Enquanto eles discutiam o preço, Jasker roubou algumas cabeças de alho, uma cebola e uma cenoura, de uma horta atrás da choupana. Ao partirem, conseguiram ainda furtar uma panela pendurada na cerca de uma ferraria. O fundo da panela estava furado, mas o bruxo soldou-a com um sinal digno. A ceia foi realizada numa clareira no meio da floresta. As chamas pululavam alegremente, a panela borbulhava. Geralt, a falta de uma colher de madeira, mexia cuidadosamente seu conteúdo com um ramo de pinheiro. Jasker descascou a cebola e cortou a cenoura em rodelas. Olhuda, que não tinha nenhuma noção da arte de cozinhar, amenizava a passagem do tempo tocando alaúde e cantando quadrinhas picantes. Foi uma ceia festiva, porque de madrugada os três se separariam, cada um seguindo o próprio caminho em busca de algo que na verdade já possuíam. No entanto, não sabiam nem sequer, desconfiavam, o que tinham. Não faziam a menor ideia de aonde os levaria o caminho que tomaria de manhãzinha, cada um para seu lado. Depois de comer bem e beber a cerveja com a qual foram presenteados por Duhart, ficaram conversando e rindo. Mais tarde, Jaskar e Essie travaram uma competição de canto. Geralt, com as mãos atrás da cabeça, ficou deitado sobre um leito de ramo de pinhos, convicto de que nunca ouvira vozes tão belas e canções tão lindas. Pensava em Yennefer. Também pensava em Essie. Tinha o pressentimento de que... Para finalizar, Olhuda e Jaskar cantaram o famoso dueto de Cynthia e Vetvern, uma fabulosa ária sobre o amor que começava com as palavras: "Verti mais de uma lágrima." Geralt teve a impressão de que até as árvores se inclinaram para ouvir melhor aqueles dois. Terminada a área, S, cheirando a verbena, deitou-se junto dele, enfiando-se debaixo de seu braço e aninhando a cabeça em seu peito. Soltou alguns suspiros e adormeceu suavemente. O bruxo adormeceu muito, muito tempo depois. Jaskar, olhando as brasas da fogueira, ficou sentado sozinho por um longo período, dedilhando o alaúde. Começou com alguns acordes tímidos, que se transformaram numa bela e suave melodia. Os versos se formaram simultaneamente, acomodando-se na música como insetos no interior de um translúcido âmbar amarelo. A balada falava de um certo bruxo e certa poetisa, de como o bruxo e a poetisa se encontraram numa praia entre gritos de gaivotas e se apaixonaram à primeira vista, de como era lindo seu amor, de como nada, nem mesmo a morte, seria capaz de destruir aquele amor e separá-los. Jaskar sabia que poucos acreditariam na história contida na balada, mas não se preocupava com isso. Sabia que as baladas não eram compostas para que as pessoas acreditassem no que diziam os versos, mas para que se emocionassem com eles. Alguns anos mais tarde, Jaskar poderia ter modificado o teor de sua balada, contando o que se passara realmente, mas não fez. A verdadeira história não teria emocionado quem quer que fosse. Quem gostaria de ouvir que o bruxo e a poetisa se separaram e nunca mais se viram, e que 4 anos mais tarde ela morreu de varíola no decurso de uma epidemia que eclodira em Wizen? Certamente ninguém estaria interessado em saber que ele, Jaskar, conseguiu tirar o corpo da poetisa do meio de uma pilha de cadáveres em chamas e a enterrou sozinho e segura, numa floresta longe da cidade, com as duas coisas que ela lhe pedira, seu alaúde e sua pérola azul celeste, da qual jamais se separara. Não, Jaskar manteve a primeira versão da balada. Mesmo assim, nunca cantou. Nunca. A ninguém. Ainda antes do alvorecer, um faminto e furioso lobisomem aproximou-se do acampamento. Porém, ao ver que era Jaskar, ficou escutando seu canto por certo tempo e depois se foi.